Navio Pirata número 26. Caminhando, cantando e seguindo a canção. This is for the jeans and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the jeans. This is for the jeans and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the jeans. Freeze. Had ease. Now let me drop some more of them keys. It's one. Olá, meus queridos Max Ribeiros. Nós estamos aqui em mais um podcast daquela que é Max e também é Rebel, o Navio Pirata. Eu tenho aqui à minha frente Daniel W. Esse sou eu, o próprio, o único, o W. Eu esqueci de me apresentar, você pode me apresentar, Daniel? Não vou. Ah, por favor. Não vou. As pessoas vão ficar sem saber quem você é. Cara. Eu sou o homem misterioso. Você é o apresentador misterioso. Tudo bom, apresentador misterioso é o... É a princesinha favorita de todo mundo. Um homem sério, um homem normal. O homem sério, o homem mais normal dessa sala. O exclusivíssimo, a princesíssima Pedro Falcone. Eba, sou eu. Olá. Olá. Pronto, agora apresentado. Minha apresentação pra você foi muito mais legal do que a sua pra mim, verdade, cara. Foi. Ah, desculpa, Daniel. É foda, e você tá apresentando o bagulho, cara. Então, pera, eu posso tentar de novo? Não, eu tenho não aqui pode. À minha frente. Não, porque a gente tem um terceiro elemento pra apresentar. O barbudo mais Illuminati que eu conheço. Cara. Sheboy. Daniel Sheboy. W. Mandando um salve pro Jay-Z e pro George Bush. Exatamente. Isso aí. Bom, agora apresenta a terceira pessoa. Vamos lá. Antes de apresentar a terceira pessoa, normalmente esse seria o momento que o nosso querido Mussa se apresentaria, né? Uhum. Porém, menino Mussa está adoecido. Ele está passando uma vida de reizinho, como ele mesmo disse, nas internets. Entenda isso como você quiser. Mas ele está passando uns dias atendendo ao trono, né? E o Mussa, ele manda lembranças, ele disse que ama todos nós, né? Menos você. Menos eu. Isso, menos eu. Para substituir essa carência afetiva que temos por Fernando Muccioli, nós trouxemos um novo membro, que inclusive vamos falar um pouco mais dele, mas vamos apresentá-lo. Nosso recorrente convidado, Bruno de Paula Van Depp. Bruno de Paula Van Depp, pode me chamar de Van Depp. Van Depp. Acho que Van Depp... Van Depp é bonitinho. O Bruno de Paula Van Depp. Eu sou colado demais, mas se chamar Bruno, eu acho que... É foda, esse negócio de nome na internet é engraçado, saca? Tipo, quem que você chama? Você chama de Van Depp, chama de Bruno, todo mundo... No meu dia a dia, cada vez mais é Van Depp. Então, é foda, cara, é foda. A internet é uma coisa engraçada, né? É foda. Mas estamos aqui e antes de começarmos o costumeiro passear pelo showroom da semana, né? Natação no mar de merda. Exatamente. Antes a gente... Vamos falar de coisas boas, né? Pra não começar com o estômago azedo, né? Mas aí fala. Mas então, né? Tem... Além do senhor Van Depp estar participando aqui com a gente, né? Neste podcast, né, senhor Van Depp? Nós também temos uma boa notícia. Que muitos perguntam pra gente dos nossos vídeos, a gente enrola pra caralho. E a gente simplesmente ignora as perguntas, tá ligado? As pessoas perguntam e a gente faz de conta que a gente não viu. Eu vi eles apagando umas perguntas aqui dessas. É que vocês têm que entender uma coisa, tipo, não é que a gente ignora de cuzão, assim. A gente ignora de vergonha. Exato, a gente ignora de pura vergonha, tá ligado? É aquela coisa que martela quando vocês vão dormir, pô. Exato, né? Tipo, a gente vê as perguntas e fala assim, eu sou um filho da puta. É uma bosta. Exato, exato. É uma bosta. Entendi. Mas agora a gente tem uma resposta pra isso. Agora a gente tem uma resposta. A gente estava... É tudo culpa do Van Depp. Essa é a resposta. Cara, já começou bem, né? Não, mentira, meu. Pelo contrário. Van Depp é a solução. Opa. Nós estávamos muito... nós sempre trabalhamos muito próximo do Van Depp de... Van Depp é uma boa, cara. Van Depp é a sua versão... É o seu programa de comédia, cara. Xiii, velho. Olha que eu vou roubar isso aqui. A história de onde nasceu. Navio Pirata 26. Aí, ó. Van Depp. Da hora, cara. Skies, baby. Cara, o céu é o limite. Rumo sinistro, cara. Rumo sinistro, cara. Mas o Van Depp, a gente tava realmente precisando de uma mão. A gente, eu e o Daniel, a gente tem um certo background em vídeo, eu já trabalhei um pouco com cinema também e tal. Então o que acontece é que a gente é muito mal preparado pra internet, apesar de termos nascido na internet, né? Mas a gente é muito mal preparado pra isso, então quando a gente vai fazer uns vídeos, fica tudo uns negócios muito gigantes, a gente não consegue terminar, tá ligado? E como também a gente já tava enchendo o cu já de podcast, fazer tiro e tudo mais, e tava realmente complicado, a gente falou, mano, a gente precisa de ajuda profissional. Vamos encher o cu com mais coisas. Com mais coisas, exato. E yes, eba. Aí a gente chamou o Vandep. Vandep. Que agora é o produtor oficial dos vídeos, da Max Ribo. Bom, que honra. Mas vamos falar mais disso em breve, né? Sim, sim. Não, mas é só pra todo mundo ficar esperto aí. Salve de palmas Um salve de palmas pro Vandep. Que ele agora ele faz parte da família. Da nossa querida família aqui. Ele também é um bucaneiro agora. Ele também é um bucaneiro. Um capitão. Ele também é um capitão. E, meu, temos coisas muito, muito legais, né? Que vamos fazer. A gente todos os anos de amizades que a gente tem, a gente sempre conversou muito sobre vídeos e formas de entreter na internet, né? E focar bastante em entretenimento vai ser uma coisa divertida de se fazer. Com certeza. Eu tô animado para ser empreitado aqui. Vocês sabem o quanto eu admiro o trabalho de vocês há um tempo. Puxa, muito, então, muito obrigado. Sempre fiz o possível para divulgar vocês em vídeo, mas. Muito obrigado. O Paulo é tão grande assim na internet. É o que muito eu pretendo obrigado. Fazer com vocês, trabalhar junto aí. Vamos fazer coisas legais, cara. Vambora, né? Vamos fazer coisas legais. E, bom, agora que falando de coisas boas, vamos fazer com nem homens brancos e destruir tudo. E toda destruir a beleza tudo, que, tudo de bonito nesse planeta, tá ligado? Tudo de bonito no planeta. E vocês não são a favor do dia do homem? Como assim? Como assim? Não é a favor do dia do homem de branco, homem, né? Homem branco, classe média alta. Heterossexual? Pô, como vocês não são? É porque poder branco soa legal pra caralho. Não tem história comum em white power, né? Não, falando nisso, inclusive, falando exatamente nisso, o churume de hoje é bem triste, inclusive, né? A gente tá. Nossa, tipo, é um churume. A gente tá dando risada agora porque, tipo, mano, o churume é fedido, velho. Não, o churume é pesadíssimo. É pesadíssimo, diga-se de passagem. Que, como todos sabem, eu espero que todos saibam, realmente tá complicada a situação mais uma vez na Palestina, né? Puta. Tudo bem que é quase um chavão, né, falar sobre isso, porque, tipo, todo mundo fica falando, tá falando sobre isso, o que é bom, realmente tem que ser exposto e tal. Exato. Mas tá complicado porque não tá sendo exatamente um conflito, tá sendo um massacre. O exército israelense está realmente atacando várias regiões, né, da faixa de Gaza. O número de mortos já foi para 600. Uma grande, esmagadora maioria de civis, principalmente crianças, mulheres, tipo, gente, famílias mesmo, assim, que foram pegas em casa. Então, tipo, tá uma situação muito triste. Eu acho que o grande foda não é nem, tipo, óbvio, né? Claro, o foda é realmente, tipo, um monte de gente morrendo que não deveria estar morrendo. Acho que a cereja no bolo de bosta aí, tá ligado? Que além do monte de gente tá morrendo, tipo. E óbvio, não vamos generalizar, porque não são todos aqui do outro lado do muro que estão, tipo, agindo dessa maneira. Exato, mas, tipo, claro. A quantidade de pessoas do lado israelense da parada que estão, tipo, levando isso de uma maneira leviana e, tipo, até fazendo piada sobre o negócio é meio absurdo. E, obviamente, que nem eu falei, sem querer generalizar, porque tem muita gente daquele lado que, tipo, quer mais é que essa porra acabe logo de um jeito lógico, bom, tá ligado? Tipo, é lógico. Mas, mano, é meio surreal, é meio preocupante e é triste, tá ligado? E tipo, é triste ver a reação do governo israelense vendo isso com muita frieza e achando que isso é, tipo, é correto e, tipo, dessa forma eles estão protegendo os seus cidadãos. Exato. Eu acho que ele, sabe? No caso, ele sabe que tem que mostrar força pro povo, entendeu? Ele sabe que tem que mostrar força pro povo, senão aí precisa de união nessa hora. Mas aqui é um conflito sem precedentes, né? Tipo, no sentido de quantos anos já vem acontecendo, sim, é foda. Sim. Então agora, na era da internet, que está muito mais exposto, é bom que tenha um debate mesmo. Só que é muito difícil comentar especificamente o que está acontecendo. Não, porque com certeza. É pesado pra caramba, véio. Tipo, você vê os dois lados, sabe? É muito ódio, é muita tradição, é muita. E é uma coisa que passou. Tem muita gente falar, é uma guerra religiosa e tal. Mas além disso, já passou um pouco já disso, né? Eu acho que a grande questão é que essa guerra tá rolando mais por conta das pessoas mais velhas, tá ligado? Que estão no comando em ambos os lados, tá ligado? Tipo, porque geralmente o que você vê ali, não são todos, mas você vê, tipo, muitos jovens dos dois lados que, tipo, simplesmente querem que aquilo pare, tá ligado? Tipo, não que, tipo, pare, quero que saia ou destrua a Palestina, não, tipo, pare de uma maneira pacífica e todo mundo fique de boa, tá ligado? Sim. Tipo, o foda é que é uma questão da galera. E, tipo, e óbvio, tem gente mais nova que tá sendo levada pelo esse rolê, tá ligado? Mas o que eu quero dizer é que, tipo, é óbvio que é uma treta muito velha, tá ligado? Muito antiga, que hoje em dia já não faz mais sentido. Mas está sendo perpetuada por um grupo de pessoas só faz sentido por um punhado de pessoas, tá ligado? Mas é que é foda por justamente ter tanto histórico atrás disso e serem duas, sabe? O Palestina para mim é um país, é uma nação. Claro. Sabe? É tanta coisa que é passado geração em geração há quanto tempo, saca? Sim. Milhares de anos. Justamente porque. As pessoas não têm um diálogo muito saudável porque é martelado de uma maneira muito forte, sabe? Então, pode sim, tem um público mais novo agora que quer que acabe, que vê a barbaridade disso. Mas, por exemplo, eu estudei com uns israelenses, quando era mais moleque, eu tenho eles no Facebook, então eu vejo eles constantemente compartilhando coisas assim. Ah, olha aqui, olha o que eles colocaram aqui, essa foto que era da Síria, está sendo postada na internet como se fosse desse conflito, sabe? Uhum. Tipo, mas assim, não tá falando sobre o que aconteceu de verdade, é só mostrando que o outro lado manipula. Então isso... eu vejo ódio, é uma coisa de pessoas que são inteligentes, mas não, se eles são contra, é quase que eles estão traindo a família, e tradição para eles é muito importante, eu acho, sim, que tem um pouco disso, saca? Por isso que não evolui a conversa, vai ser difícil. E sim, quando os mais velhos morrerem, tá, 50, 70 anos, eu acho que tem vai progredir, mas por enquanto eu não vejo muita solução. É ensinar, tá ligado? Porque querendo ou não, tipo, beleza, que é uma treta quase exclusiva das pessoas mais velhas, assim, de um certo modo, mas você vê, tipo, doutrinação de ódio pra ambos os lados, tá ligado? Tanto no lado palestino quanto no lado de Israel, assim, tá ligado? Total, tipo, total. Tipo, molecada já com um brinquedinho de AK-47 na mão, tá ligado? Então, tipo, isso é meio assustador, pesado, essa cultura, tipo, de ódio mesmo. Totalmente assim, bizarro, tá ligado? Tipo, é uma questão das pessoas entenderem que... Agora, é muito, assim, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação. Acho que no Convés perguntaram pra gente esses dias sobre as notícias, tudo e tal, né? E eu falei que, tipo, pra mim tá muito difícil, assim, até de entrar na timeline do Facebook, porque isso tá sendo muito compartilhado e eu sei o que está acontecendo, só que existe uma certa sensação de impotência de que, tipo, o que, que a gente pode fazer, sabe, assim, numa coisa dessa, assim, tipo, tá Israel e tá Palestina lá do outro lado do mundo, tipo, e a gente tá vendo isso acontecer e isso é um absurdo, tipo, isso é errado, assim, pra humanidade, tá ligado? Tipo, não importa a região onde isso tá sendo cometido. É que a grande assim. É que, tipo, realmente, tipo, é muita treta a gente pegar e tentar mudar isso daqui de onde a gente tá, só que o grande lance é que ao mesmo tempo, é importante entender que, porra, a gente tem... Existem vínculos daqueles países aqui no Brasil, tá ligado? Existe uma comunidade judaica gigantesca, uma São comunidade Paulo, árabe gigantesca, tá ligado? E ao mesmo tempo que a gente tem muitas pessoas, tanto na comunidade árabe quanto na comunidade judaica, que não querem que isso esteja acontecendo, que querem que, tipo, as pessoas parem de lançar mísseis um pro lado do outro, tá ligado? Sim, sim. Você vê muita gente apoiando essa treta aí, aqui, tá ligado? É verdade. Saca, tipo, e obviamente isso deve acontecer no resto do mundo também, tá ligado? Tem muita gente... Nos Estados Unidos é completamente pró-Israel, você sabe? Sim, tipo, sim. É absurdo, você vê qualquer comentário de um americano, e até em páginas, assim, sei lá, da página da Forbes no Facebook, assim. Sim, sim. Ah, we're with you, sabe? É coisa assim, não tem nada disso, sabe? É foda. Eles alimentam que um lado é bonzinho, o outro lado não é. E aí, sabe? E como tem muitos... Novamente, o histórico disso é que é difícil que mude no... A grande real é que, tipo, as pessoas precisam limar a ideia de que, tipo, tem um lado bom e um lado ruim, tá ligado? A grande real é que tem gente morrendo dos dois lados. Uhum. É. Óbvio que tem gente morrendo de um lado mais do que o outro, tá ligado? Mas, tipo, o que eu quero dizer é que, meu, independente do lado que for, independente da quantidade, gente morrendo não é legal, tá ligado? Sim, exato. Por isso que a gente, mas... começando aqui, a gente vai só lamentar, né? Não, exato, é, exato, exato. Fazer. Mas realmente é um chorume, eu não sei se vocês... tem alguma ideia? Pra mim isso é uma coisa que tá me martelando a cabeça esses dias, assim, de... eu queria saber como é que isso pode ser resolvido, sabe? Tipo, eu entendo que há, sabe, é, décadas que estão tentando resolver essa treta e tudo mais, mas, cara, não é possível. Olha, alguma hora tem que acabar essa porra. A gente tá em 2014, cara. Vamos resolver essa treta, pelo amor de Deus. O grande foda que me preocupa é que, tipo, beleza, uma hora tem que acabar essa porra e, de fato, uma hora vai acabar essa porra. Só que o problema é que, tipo... pelo andar, gente da, vai morrer, é, né? pelo andar da carruagem, tipo, quando acabar essa porra, não vai acabar muito bem, tá ligado? Tipo, vai acabar com algum lado totalmente dizimado aí, tá ligado? É, tipo, com uma cicatriz irrecuperável. Brutal, assim, é, exato. Né? Vai acabar com um monte de gente morta aí, meu. Vai ser mó bad, saca? Sim. E é justamente o conflito, ele tem quase altos e baixos, assim. Se você pensar em 96, não teve o Arafat, foi... Ele cumprimentou, shake hands com o cara da Israel, como... o primeiro-ministro. Eu esqueci o nome. Com o Lincoln lá. Foi um momento supostamente histórico. É... e teve um momento de paz, entre aspas, é claro. Sabe? Sim, sim, sim. Porque aí teve... as pessoas que poderosas tentaram mexer. Claro, os Estados Unidos interferir é sempre um discutível, mas... sim, sim. Mas assim, entendeu? Então é, não é que sim, ele vai... o ódio vai só aumentando ou só baixando, ele vai só... ele vai só, oscilando. Mas ele vai, daqui a pouco ele vai explodir, e agora cada vez mais... Na verdade, a gente tá num ponto de explosão, é, porque tem uma coisa que, tipo, que nem eu falei, eu acho que, meu, ambos os lados, obviamente, estão errados por estarem matando gente de cada lado, e, meu, lógico que, tipo, meu, o que tá rolando ali é uma puta de uma chacina pro lado da Palestina, tá ligado? E, é... mas, e que nem eu falei, saca? Eu não vou generalizar o bagulho, tá ligado? Eu acho que tem gente certa dos dois lados, apesar dos pesares, tá ligado? Tanto na Palestina quanto em Israel. Mas tem uma coisa que eu vi esses dias que me deixou de cara, que já me fez, tipo, pensar assim, meu, beleza, esse mundo tá ficando retardado, bugou o bagulho, tá ligado? Tipo, zoou. Deu tilt na parada quando eu vi, tipo, mano... pessoas do lado de Israel hiperdireiteiro com camiseta nazista, tá ligado? Sim, sim. Isso sim, sim. Eu fiquei pensando. É bizarro, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, eu vi na hora. Eu falei, uau, que bosta. Mas daí, tipo, eu fiquei ruminando essa bosta ali na minha cabeça. Eu fiquei pensando, meu. É pra você, na verdade, é engraçado porque isso só mostra mais uma vez como o nazismo é uma coisa que não faz sentido algum. Não, não faz sentido nunca algum, fez mesmo, assim. Não. Que é esse ódio, tipo, não é por como você tem um cara que é nazista e judeu, tipo, nessa agora. A grande é que desse lado. Israel, sabe? É, então, tipo, agora, a grande é daquele momento, lado do muro, sabe? Cara, mas... muita gente esqueceu a história. Tá ligado? Muita verdade, gente esqueceu o que aconteceu na história da humanidade, tá ligado? Tipo, muita pesado. Gente. É tipo, muito fácil esquecer, né? É muito fácil, cara. Tipo, muita gente esqueceu. Você não viu que teve a mulher que tirou uma selfie em Auschwitz? Uma menina, uma adolescente, tipo, de 15 anos nos Estados Unidos. Ela foi e tirou uma selfie sorrindo em Auschwitz, saca? Pode crer. Aí o nego caiu em cima dela. E ela... aí ela tava assim, 150 RIT, sabe? Ah, cheio de RT, né? Ela tava meio que comemorando, saca? Então você, tipo... aí, nego, claro, aí o ódio em cima dela foi até meio assustador, mas assim, é normal se você vai postar uma merda dessa na internet. É foda, é porque né, ela, cara? Tipo, sabe, toda bonitinha assim, aí sim, é sim. Complicado, cara, sabe? Então as pessoas não têm muita noção do que aconteceu. Não, a galera tá esquecendo, tá não ligado? Tem, tipo... por mais que tem cada vez mais informação, você tá, tem informação disponível na palma da tua mão o tempo inteiro, com o celular, você quer ler sobre... saca, eu me interesso sobre história, a gente tá falando sobre Cosmos justamente, saca, que é uma série espetacular. Sim. Mas sim. Assim, é pena que não tem como, né, isso, as pessoas se interessarem mais por isso. É que a grande é que, tipo, a gente tenta esquecer tanto, sabe, esse período da história da humanidade, por ter sido um realmente... período tão escroto, tá ligado? Mas que, tipo, beleza que eu entendo querer esquecer disso, tá ligado? Tipo, foi um período escroto pra caralho, mas ao mesmo tempo, tipo, você tem que lembrar pra não repetir as mesmas cagadas, tá ligado? Que é o que tá acontecendo. Sim. A gente tá vendo as mesmas cagadas sendo repetidas, velho. A gente tá vendo, tipo, mano... é foda. Praticamente isso, campos de concentração. A gente tá vendo um genocídio acontecendo não, ali, tá ligado? Não, tem campo de concentração. É, eu lembro o Joe Sacco, a gente... Sim, os quadrinhos... Aliás, isso é uma coisa... eu vi muita gente falando assim, pô, eu não entendo exatamente o que acontece na Palestina e no Israel, exatamente qual que é a treta e tal... É, uma boa maneira de aprender sobre esse conflito é lendo a série do trabalho do Joe Sacco. Joe Sacco, só que é Joe Sacco com dois C's no saco, tá ligado? É, um C. É, ele tem os dois. Tem duas bolas, tem dois C's. É, exato. Ele tem a série de quadrinhos Palestina, que ele vai justamente pra Palestina pra entrevistar uma série de pessoas que fuderam ao longo do conflito inteiro. E ele tem também um livro monstruoso chamado Gaza. É. Na qual ele também estende essa pesquisa. E o legal é que é tipo, praticamente um documentário. Sim. Só que é um documentário em quadrinhos. É. Então o cara pega e faz, uma pesquisa monstruosa. Entrevista uma porrada de gente, tanto do lado de Israel quanto do lado da Palestina. Pega o ponto de vista de todo mundo, assim, tal, desenha. Tipo, o cara desenha pra caralho, diga-se de passagem. E ele bota ali de um jeito fácil de entender exatamente qual que é a treta que tá rolando ali, tá ligado? Sim. E é muito foda quando você bota isso em perspectiva, tá ligado? Tipo, porque aquilo que você falou, né? É bem uma guerra, mas um massacre, né? Uhum. É, mas a gente, infelizmente, parece que vai continuar isso aqui. Vamos ver esse genocídio, assim, né? Mais recente, vamos dizer. Sim. Quando que isso vai parar? Porque tem muita pressão. A internet é boa por isso também, porque dá pra pessoas se informarem se quiserem. A gente tá discutindo isso, quem tá ouvindo também deve estar informado sobre isso. Então, vamos ver se isso tem algum efeito. Bom, o jeito é, sei lá, esperar, melhorar. A grande é o seguinte, cara. Tipo, independente do lado que você é. Você pode ser judeu, você pode ser árabe. Você tem que concordar que a gente morrendo é uma bosta, tá ligado? Exato. Então, tem que ter tipo de humanidade. Exato. Né? Então, por mais que você ame o Israel, por mais que você ame Palestina, você, tipo, ame o lugar que você curte, só que, tipo, ame sem querer que a outra pessoa morra, tá ligado? Tipo... é aquela mesma fita de sempre, tá ligado? Que a gente fala desde o primeiro navio pirata. Não seja um babaca, não tá ligado? Um babaca, esse é um bom lema. E principalmente, cara, não seja um babaca com uma AK-47, cara. Isso geralmente não é muito saudável, sabe? Já deu muita merda. Cara, bastante, cara. Muito bem, muito bem. É, chega de churume. Nossa, graças a Deus, chega de churume. Nem vamos falar da Ucrânia, o avião. Nossa, não, isso não, aí, já é mais uma hora. Isso fica pra semana que vem. Exato. Então, vamos para o próximo bloco, voltar com, aliás, guerras também, mas de outro jeito, outro nível. So check it, I get busy, I make your head dizzy, I blow up your mouth like I was Dizzy Gillespie, I'm crazy, you can't face me, I'm the S, oh yes, I'm fresh, I don't fuck with the stress, I'm all about the chronic. Voltamos com o navio, que também é pirata, e também é sujinho, limpinho e bonitinho. Navio que cola na sociedade, come sua comida, bebe sua breja, rouba suas mulheres. E fala, shiboy. Shiboy! In the building. In the building. Seu menino está no prédio. Seu menino está no prédio, cara. Mas a gente estava falando de guerra, mas justamente é interessante que a gente, neste bloco agora vamos falar dos famosos... First person shooters, ou atiradores de primeira pessoa. Ou os FPS, ou FPS. E nós gostamos muito de FPS, portanto, e também o Vandep, acho que você começou, né, justamente no YouTube fazendo vídeo sobre COD, né, sobre Call of Duty. Foi. Eu comecei por... Era um interesse, eu sei que... Muita gente tem um preconceito que é até... Não é nem preconceito, é um conceito mesmo contra o Call of Duty, porque... É um conceito. Tem muito... Exato, não é um preconceito, é um conceito correto, porque justamente porque eu parei de jogar jogadores nocivos, um jogo que, sim, às vezes não inova muito. Mas na época eu tava desempregado, sabe? Eu dava umas aulinhas de inglês aqui e lá. E eu gostava muito, eu começava a ver vídeos online, sabe? Eu via a comunidade gringa de Call of Duty do YouTube crescer. E aí eu falei, por que não abrir um canal, saca? Eu jogava online, foi daí que veio o nome Vandep até, tipo... Sim, sim. Era uma comunidade... Por isso que era legal. Quando saiu, por exemplo, o Black Ops 1, que foi em 2010, desculpa. Black Ops 1 saiu em 2010. A gente, tipo, era... Quem jogava online era pouca gente. Tipo, o Call of Duty não tinha explodido no Brasil. Então era uma comunidade legal. Você via aquela mesma galera nos servidores... Então a galera falou, você joga bem e tal, aí eu postei uns vídeos assim com música, aí fui subindo. Aí depois eu comecei a falar de gameplay, por quê? Porque tinha mercado, tinha um interesse muito grande, né? Então eu falei, Sim. Eu conheço esse jogo, que é uma boa razão pra abrir um canal no YouTube. Você conhece, você tem algo a dar pras pessoas, né? Ficou lindo, dá pras pessoas. Sim, sim. Mas enfim, é um jogo que me interessava muito, E o resto, né? Aí eu parei, porque realmente é um jogo que não inovou, cansava. As pessoas, os brasileiros online, né? Que o famoso Full BR, inclusive, eu falava sobre comportamento em vídeos, assim. Psicológico. Mas é que velho, os de Call of Duty são especialmente babacas, assim. Que, sabe? Que é aquele negócio de vamos fazer cada coisinha pra ganhar uma vantagem. Não, enfim, sim. Eu não, nem vou falar muito sobre isso. Vamos falar um dia, pouco sobre histórico de FPS, mas então, esse foi o meu histórico. Então, mas é justamente porque o que é engraçado é que a gente hoje lembra muito de FPS como um gênero de guerra, assim, né? Tipo, normalmente onde a temática é a guerra e tudo mais. E é por isso que eu tava falando do bloco passado, mas... O FPS não começou exatamente com guerra, né? Um dos primeiros foi realmente guerra, mas teve os primeiros FPS, Doom e Quake, era mais outra brisa, né? Era uma brisa mais surreal. Era uma brisa mais surreal. O Wolfenstein até era, né, guerra. Era nazista, mas já era uma coisa muito meio ficção científica, exato, era uma coisa muito mais doida. O Wolf era mais assim, era um jogo muito doido, rápido, assim. As paredes pareciam aquele screensaver do Windows 95. Sim, saga, era maravilhoso, né? Mas era, né, começou tudo isso, começou uma coisa que... Uma febre que hoje... Você queira fale bem ou fale mal no Call of Duty, ele vende que é uma coisa absurda. Sabe? É, sim. Vários Call of Duty, só o jogo fez mais dinheiro que a indústria de cinema e música juntas, sabe? Sim. No ano. Então, num ano, né? É, e não, porque é tem venda de mapa, sabe? Todo, então... É uma febre, saca? Se a gente for falar que é saudável ou não, aí é questão de gosto também. Mas voltando lá, mais no histórico deles e tal, eu queria justamente saber qual foi o primeiro que vocês jogaram, assim, qual foi dessas primeiras vezes quando vocês jogaram, tipo, uou, eu sou esse cara, essa arma está na minha mão, sabe? Assim, tipo, essa sensação, assim, de cara, tipo, o primeiro FPS que eu joguei na minha vida foi um... É, eu acho que, na verdade, eu não lembro exatamente se foi Doom, ou se foi Corridor 7. Corridor 7. Tipo, eu sei que Corridor 7 foi um dos primeiros, tá ligado? Mas aqui, na mesma época, teve Doom também, eu lembro que eu jogava Doom, só que, tipo, eu tinha menos medo do Corridor 7 do que do Doom, que do Doom me deixava meio cabreiro, assim. Doom era cabreiro. Tinha umas coisinhas meio desnecessárias. Quando você é uma criança, meio terrorizante aquela porra, tá ligado? Você não quer enfrentar cara a cara aquilo, né? É, tanto que eu só jogava com meu tio, tá ligado? Não conseguia jogar aquela porra sozinho, não, sim, tá ligado? Sim, sim, sim. Mas acho que é um pouco dos dois, assim, que eu fiquei meio, tipo, fiquei meio perplexo, assim, com o fato de que, tipo... Isso é engraçado, desculpa. Será que criança hoje em dia tem medo de 6 anos de jogar? Acho que não tem mais medo, porque elas são expostas a tanta coisa. É verdade, é relativamente ruim, era uma... Mas uma coisa engraçada? Eu me lembro também. Eu vou fazer uma revelação aqui. Que tem às vezes, quando você tá jogando Minecraft, você entra numas cavernas, tá escuro e tudo mais, e você ouve uns bichos lá dentro, tá ligado? Cara, isso já você fica meio já, porra, cara, tem umas crianças que entram nessas cavernas, foda-se, vou matar esse bicho aí. Eu fico olhando, naturalmente. Eu falo assim, não vou entrar nessa merda, tá ligado? Então, a grande fita é o seguinte, é que antigamente, cara, pelo menos naquela época do Doom, essas porra, Era muito mais difícil você ver jogos meio satânicos e assustadores nesse mapa, tá ligado? Tipo, tinha, mas era mais raro. Hoje em dia, tipo, qualquer jogo é meio assustador, tipo, assim. Tipo, Altered Beast, eu tinha medo, sabe? Eu também, velho. Achava meio bizarro, tá ligado? Quando mostrava, quando ele fazia transformação e aparecia na tela, eu achava irado, eu ficava muito doido, mas ao mesmo tempo tipo, era de caralho, velho. Isso aqui é pesadinho, sabe? Porque o cara parece que tá sofrendo quando ele tá virando lobo ali. É bizarro mesmo. Agora, tipo, sei lá, hoje em dia, qualquer primeiro jogo que qualquer molecada jogar, cara, já tem uns quê de cabeiragem pesada. Jogar assim, Dark Souls, velho. Tu vai... Pesado. Eu acho que a molecada não tem mais medo, adora, tá ligado? 13 anos jogando Dark Souls. Tá doido? No escuro? É, quando... Se fosse, eu não ia conseguir, não. Essas porra, não, velho. Você tá louco. Então, pra gente não tinha... E como a gente tinha menos cinema, não tinha TV a cabo, a gente não era exposto a tanta coisa, saca? Eu morri de medo do Chucky naquela época. Sim. Era muito mais bobo, você pensar. Hoje em dia, tem coisas, tipo, psicologicamente terríveis. Muito cabreiro. Assim. Não, lógico. O único jeito de assustar também é isso, porque a galera não tem mais sustos e não tem mais aquele medo que a gente tinha. Antigamente coisas assustadoras eram mais sei lá, saiu um jogo que era meio brutal, meio satânico, meio isso aquilo, tipo, era aquele jogo que era meio brutal, satânico, aquilo, não sei o quê. Carmageddon, você lembra Carmageddon, tipo, que você atropelava. Saiu o jogo e aquele jogo virava uma coisa bombástica por causa disso. Tipo, hoje em dia, foda-se, é meio de praxe, tá ligado? Me lembra a Globo fazendo uma matéria sobre que você atropelava as pessoas. Sim, é porque tem mais jogo também, né? Sim, naquela época também não tinha muito jogo. Mas eu acho que assim, qual foi o... Mas afinal, qual foi o que vocês jogaram no final? Então, pra mim foi... Eu não lembro agora se foi Corridor 7 ou Doom. O Doom. Mas foi um dos dois, os primeiros que eu joguei, cara. Eu lembro que fiquei de cara com o fato de que você tá dentro da cabeça do personagem ali jogando, tá ligado? Sim, era foi muito bizarro, cara. Bizarríssimo. Pra mim foi o Wolf, porque aquilo mexeu muito comigo. Ele, o cara, a cara dele lá, saca? Ele ficava mexendo sangue, sombra. Sim, assim. Sim. Aí, aquela arma que no final... A de metralhadora Sabe, aquilo você via que era algo diferente mesmo. Sim. E é difícil você explicar o que você sentia. Claro, parece que eu tô falando que eu sou um psicopata aqui. mas era diferente, lógico, sabe? Tipo, claro que aí depois, com a evolução, aquilo se tornou um pouco mais comum, mas enfim. Mas eu acho que, pra mim, foi o... Eu joguei bastante do Wolfenstein também. Mas o que mais, eu mais curtia do Wolfenstein era procurar salas secretas, sabe? Assim, que você ficava tateando a parede e tal. Sim. Nossa, eu pirava muito quando eu encontrava uma, encontrava e tal. E isso, eu joguei bastante Wolfenstein e Quake também. Quake foi um que, tipo, que eu lembro que eu ficava também meio assustado, assim, de tipo, olha... Quake assim, eu não joguei muito, cara. Era bem alienígena, cara. Assim, sabe? E tinha uns sangues meio estranhos, assim, sabe? Era, tipo, tinha uns bichos meio estranhos. Uhum. Assim, era bedorinha. Mas o que eu mais gostei mesmo foi o Wolfenstein, mas o que eu de fato realmente joguei muito foi o Corridor 7 também, que o Daniel falou. Corridor 7 era demais, cara. Cara, Corridor 7 era muito legal, cara. Era muito, mas muito, mas muito legal. E esse é um que, inclusive, tipo, eu não terminei. Eu tenho muita vontade de terminar, cara. É uma questão de... dá pra baixar aí de novo e jogar essas porra. Mas tem aquela teoria, vale a pena... Desculpa, vale a pena voltar a jogar os jogos que você amava, assim, porque... É, às vezes eu fico perguntando se vale a pena Eu achei meu Game Boy Color e eu falei, caralho, irado, blá. Sim, tipo, o Battletoads é legal. Mas a mecânica é bem repetitiva, sabe? Sim, pode crer. Aí você pula em cima... Saca, eu me lembro que eu era completamente fascinado com o Battletoads, sim. E você morre, você volta lá do começo, sabe? Porra, Battletoads era animal, velho. Saca, mas era uma coisa muito doida. Mas aí você vai e volta, assim... Donkey Kong também dá pra jogar, joga bem, saca? Ainda joga bem, né? Super Mario... Exato, mas... Mas enfim, e aí eu lembro que também, pra mim, o que eu mais curti era justamente isso da parte da exploração, assim, de você olha pras coisas, tipo, eu vou ali... Sabe, tipo, aí você pulava assim, tipo, ou tentava só abrindo os corredores secretos e tal. Era muito legal. E aí veio o Duke Nukem, né? Sim, Duke Nukem, cara. E aí as coisas mudaram pra mim, assim. Foi tipo, uou. É, porque ele era maneiro, né? Primeiro que o personagem também era um... Ele era destacado, assim, ele falava, ele tinha aquela voz. Tinha no maneira. Computador da escola, sabe? Sim. Não, e Duke Nukem era animal porque, tipo, mano, era tipo ver os filmes B proibidão de madrugada, exatamente. É um jogo, sabe? Era muito legal, cara. Aí você. Nossa, aí você. É um personagem irado. Tipo, não, era muito legal, cara. Quando você explodia as coisas, tipo, caía o prédio, assim, aí explodia, você ficava olhando, eu tipo, nossa, eu ficava maravilhado. Aí chegava, tipo, os caras pulando de cima, assim, aí você via os alienígenas lá em cima, era tipo, nossa, era esse Duke Nukem era muito legal. As fases eram muito impressionantes, assim, era tipo, foi muito o próximo bonito, passo, né, e aí depois veio o Unreal Tournament, que aí botou e aí outro patamar. Aí, que inclusive eu até ia te perguntar, foi aí meio que nasceu a filosofia do multiplayer, assim? Unreal e Quake, assim. Eu posso estar errado, mas o que eu me lembro foi o primeiro que você falava, caralho, é o que você sonhava no FPS, era justamente bater de cara com... Tipo, o Counter, eu acho que o Unreal saiu o quê? Fim da década de 90, 99? Foi alguma coisa assim. Counter também saiu em 2000, 2001. Então eles foram quase que simultâneos. Unreal um passinho antes. E aí o Counter-Strike, né? Tinha galera que jogava os dois, tinha galera que jogava só um, porque era um estilo diferente. Mas o Unreal, por exemplo, Call of Duty, por mais que não tenha... Parece não ter uma influência direta, até os nomes, assim, eles tinham os games, assim, Domination, Capture the Flag, tinha no Unreal Tournament, que não existia antes, sabe? Eles foram os caras que botaram isso. Que criaram jogos, esses jogos, assim, né? Que, não precisa só ficar se matando, não precisa... Sim. E disso já é um puta passo, porque no Counter-Strike se jogava Você jogava, tipo, você tinha bombinha, você colocava, plantava a bomba, mas era, todo jogo era parecido, sabe? Sim, então... sim. Ah, mas é que na época, tá ligado? Tipo, era o bastante, tá ligado? Não, eu sei, era mais que suficiente. Sim, tá, não, tanto que eu lembro que, tipo, na época do Counter, assim, bom, a gente virava noite lá no... Nos corujão, essas porra jogando, e daí eu lembro quando saiu a demo do primeiro Battlefield, tá ligado? E você só podia jogar uma fase, cara. Juro pra você, a gente virava madrugadas jogando aquela única fase, cara. É. Tipo, e era do caralho, saca? A gente não precisava demais. Não precisava, a gente se contentava com aquela uma única fase, tá ligado? Aliás, se você for pensar, deu uma evoluída muito rápida, né? Sim, pra caralho, pra caralho. A partir dali do CS, sim, e tal, evoluiu muito rápido. A gente tá se adiantando, porque aí depois veio Halo 2, assim, que tipo... Foi no Xbox, assim. É que aquele primeiro Battlefield abriu muitas portas do bagulho, sim, tá ligado? Mas até antes, sabe quando eu fiquei realmente surpreso que videogame pudesse ser alguma coisa? Com Counter-Strike, cara. Mas Counter-Strike é uma febre que nem aquela. Mas sabe por quê? Porque foi tipo... Eu tava ligado e os brothers estavam ligados e tal, tipo, a gente sabia mais ou menos o que era, só que aí aquela turminha do outro lado da classe, tá ligado? Também tava falando de Counter, e você assim, tipo, pô, como aqueles otários ali estão falando de Counter? Só os nerds. Todo mundo. Aí você, tipo, não, mas todo mundo joga Counter, todo mundo. Quanto tempo você ficava esperando? Quanto tempo você ficava esperando na fila? Cara, lá em Brasília, o que tinha de... Tinha pouca lan house, então a gente ia, sabe, se vestia tudo, né, vestia roupinha lá... E ficava 2-3 horas esperando pra jogar uma horinha. Ah, mas é que aqui em São Paulo teve muita lan house. Mas eu tô falando isso comecinho. Sim. Depois, o que abriu, né, em Brasília, por exemplo, abriu assim, 10 por semana. Era uma coisa que dá pra fazer um case, assim, saca? De explicar o que... Mas é que no começo era muito apertado, saca? Tipo, eu me lembro, a gente ficava 3 horas pra jogar uma hora. E a gente ficava feliz, sabe? O nego era durão. Não, vou ver se tem 10 conto aí. Será que o cara deixa a gente passar? Era um vício. Era um vício. Sim, era um aí vício mesmo, cara. Começou o nosso clã lá, o ponto 69 ponto. Os amigos em Brasília. A gente fazia, tipo, um amigo meu, ele desenhava os mapinhas à mão, saca? Aí, tipo, sim, tu corre aqui, sim, no clã. Cara, eu cheguei a ter uma úlcera jogando num clã fronto, saca? Como tipo, assim, porque era muita tensão, saca? Tipo, lógico. Eu tinha gastrite fodida, então, cara, eu não consegui me mexer, mas eu acabei o jogo e... Cara, era uma coisa realmente, assim, encontrava os caras, não, a gente vai jogar contra eles. Aí tinha 5 neguinhos lá, assim, esse caralho. Aí não, aí botava, aí o cara não jogava bem, você botava na reserva, saca? Era um negócio de... Era. Só que aí, no nosso caso, a gente foi cada um arranjando namorada, 15, 16 anos. Sim, aí a gente descobriu o sexo, aí a gente deixou o Counter de lado, saca? Era o sexo ou o Counter. Aí é difícil, é. 16 anos. Com 16 anos. É porque a gente cansou um pouco. O líder do nosso clã era muito ditador. Sempre tem, né, cara? Mas não, mas sim, pra mim, assim, CS foi muito doido, assim, de tipo, eu via os moleques arranjando treta na house de tipo, oh, você é mó cheater, você é mó camper, você é mó sei lá o que e tal. Aí os caras, o que, mano? Aí saía na treta, tipo, a galera saía na treta, assim, pesado no tipo, bagulho. Tipo, era muito engraçado ver como as pessoas reagiam, assim. Era tipo, era internet, é como se... Como a gente não tinha internet e tudo mais, é exatamente como é hoje na internet, tá ligado? Sempre tem aquele um cuzão ali, tá ligado? Tem o resto da maioria das pessoas que só tá lá pra se divertir. Verdade, é tipo, é bem ainda o reflexo da internet ainda. O LoL tava esse problema. Só que né? a diferença é que a gente vê isso, tá ligado? A gente via o cara, tipo, brigando um com o outro. Nossa, tá? Era muito que engraçado. Nego saía puto, não era brincadeira, não. Véio. Não, era muito engraçado. Pedala, gazela, sabe? Porque nego grita. Você tá na frente do cara. Não, era foda, era foda. Era muita adrenalina, cara. Competição. Exato, adrenalina era escroto. Sim, sim. Aí acabava a rodada, aí você tava 4/10, assim, aí sim, nego zoava, saca? Tipo, então era um negocinho que... Ah, vamos um x1. O cara do meu clã, ele jogava mais que eu, ele quis tirar um x1, eu falei, eu nunca jogava. Uhum. Aí eu ganhei dele 10-9, assim. Caralho. E esse bicho, tem 3 anos que aconteceu isso. Gustavo, você tá me ouvindo? E até hoje ele pede pra jogar de novo, eu nunca joguei. Tipo, eu falei, não, tipo, ganhei. Não, cara, não tem revanche, um campeão tem, só precisa ganhar até uma hoje vez. Usou, e aí, um x1, não. Pois é, por isso, então, foi tão histórico pra todo mundo. E é muito louco que, assim, né? que realmente, como você falou, né, cara, isso faz parte bastante dessa cultura local aqui, assim, brasileira, assim. Porra, o que foram esse crescimento das lan houses, sabe, assim, meu, o que foi isso? O que foi essa cultura? De repente todo mundo metido numa sala jogando tipo, ligado jogando no computador. Era muito doido isso, tipo. E isso só foi possível porque o console aqui era muito caro ainda. Ainda mais, tipo, os consoles novos. Mesmo com PC, você comprava PC, não Half-Life de fora, aí tinha que instalar. Exatamente. Aí na internet não era bom o suficiente, aí nunca conectava em servidor, aí você jogava tipo meio jogo, ai não, pô, caía. Exatamente. Aí você queria encontrar. Não, velho. Nego reclama de servidor tipo de Call of Duty hoje em dia, que a grande, falou, mimimi, né? da galera. Sim. De Call of Duty é o servidor. Nossa! Eu tô pulando pelo lado, né? Sabe? E realmente, tem hora que você fala, caralho, esse filho da puta me matou como? Mas eles não entendem o que era, velho. Eles não entendem o que, que a gente passou. Nossa, não. De, servidores, sabe? Antigos. Se você jogasse em LAN, beleza, mas... Era bizarro, cara. Era muito foda. Mas, e justamente, né, pra mim, eu lembro que teve esse do CS e tal, e aí a gente ia bastante até no do CS, mas quando a Sim. gente foi mesmo pra LAN House, era durante a época do Battlefield. Mais ou menos, cara. Eu ia bastante na época do CS, cara. Você ia bastante. Eu fui mais depois. Eu fui mais a partir do Battlefield. Eu fui pra caralho, né? Eu joguei bastante Counter, cara, na LAN House. Eu joguei bastante, bastante. Tipo, qual mapa que você preferia? Ah, eu não lembro. Eu não era nerdão, assim, de Counter. Eu ia pra dar uns tiros, tá ligado? Todo mundo Counter, Dead Dash, shout out. Tipo, eu colava no Bang pra dar uns tiros, tá ligado? Pra matar uns filhos da puta e só isso, saca? Jogava com... Tinha as arminhas diferentes. Pô, era muito maneiro, desculpa. Não, mas era muito legal. Era divertido pra caralho. Mas daí no lance do Battlefield também, eu fui bem nerdão do Battlefield, assim, eu curtia pra caralho. É que, tipo, pra mim, eu curti muito, eu ganhei, o Battlefield me ganhou muito rápido, quando eu podia, tipo, quando eu me toquei que eu podia entrar num avião, voar, matar uns brothers, pular do avião, cair de paraquedas e continuar a matar uns brothers. Eu falei, o quê? Eu posso fazer isso? Ah, é isso que eu vou fazer então, tá ligado? Tipo, é isso que eu vou ficar jogando, vou ficar jogando desse jeito. E pra mim isso foi, me ganhou, assim, eu falei, nossa, isso é da hora, assim. Mas depois da LAN House, como é que foi, assim? Foi, começou aí que veio os primeiros Call of Duty e tudo mais, aí veio aquela onda, junto com Battlefield, essa onda de Segunda Guerra Mundial, né, de guerras clássicas. É porque assim, o próprio Call of Duty tem uma linha muito firme, assim, na diferença. Tem o Call of Duty original, muito pouca gente joga. O 2 é interessante e tem um multiplayer... Ele saiu em 2005, se não me engano, ele é tipo... saca? Mas aí o Call of Duty 4 é the shit, saca? O Call of Duty 4 é o que mudou, fez o Call of Duty, tipo... Porque aí que você podia escolher, você montar suas armas, você podia escolher seus perks, assim, eu posso correr por mais tempo, eu posso recarregar mais rápido, eu posso... Todo esse tipo de coisa. E os mapas eram excelentes, as armas... Até hoje você vai jogar um Call of Duty 4, você não tem uns filhos da puta hacker lá, que sempre tem. Você vai adorar, saca? Tipo, é uma coisa, é aquele puro, assim, é um Call of Duty puro, entendeu? Então, porra... Então eu acho que... Naquela época, quando em 2007 saiu Call of Duty 4, que explodiu o FPS online, jogar online. Pode crer. E Halo 2 tinha bastante, mas a maioria das pessoas no Halo 2, no Xbox original, não no 360, eles jogavam mais split screen, assim, à la GoldenEye. Não pode esquecer de falar de GoldenEye. Ah, é verdade. Como é que bom GoldenEye, porque a gente já tá... É que GoldenEye era outro conceito. É outro tipo de... É tipo, era FPS, só que era tipo FPS com todos os seus brothers na mesma sala. É o Mario Kart da FPS. Exato. Cara, é engraçado, é verdade isso. É engraçado você mencionar isso. A gente ia pular e nunca ia lembrar que isso é verdade. É engraçado vocês mencionarem isso, porque eu não associava Counter com GoldenEye. Sabe, então, assim, mas tem... Tipo, pra mim eram coisas completamente diferentes, sim, assim, sim. Sabe? Tipo, só que não, era em princípio era a mesma coisa, assim. Com certeza, eu acho que... E é engraçado. Não, é FPS, só que nem eu falei, tipo, CS é aquela cultura de LAN House. É, então. GoldenEye é aquela cultura de você chamar seus brother em casa e jogar essa porra, tá ligado? E não poder escolher o Oddjob porque é bancada, tá ligado? Exatamente. Não olha minha tela, não olha minha tela. Exato, mano. Aí tá você plantava a mina, aí o cara ficava olhando, você tava com o reloginho, assim. Aí o cara tava... Bom, muito bom. Aí vocês conheciam os mapas, então. Era, todo mundo conhecia. É uma mapas. Coisa é jogar online, outra coisa é se jogar split screen. Sabe? Porque você tem que estar ligado que. Tipo, aí, não, vou prometer, dessa vez ninguém vai olhar na tela do outro. Tá bom, tá? Você acha que alguém olhava, saca? Tipo, por isso, essa dinâmica é completamente diferente, mas cada um tem um passo, deu um passo na história do FPS. Eu acho que não tem como pular, e principalmente qualquer um com mais de. Acho que 20 e poucos anos se lembra, tem muita história de ter jogado o GoldenEye, né? Então, realmente, marcou. É, ficou pra caralho, Golden, marcou Golden pra caralho. Era foda. É, qual era o personagem favorito de vocês? Do GoldenEye? É. Eu jogava com... Eu gostava de jogar com o James, porque... Puta, eu não lembro, cara. Eu pegava qualquer um, velho. Eu pegava... Não, porque eu gostava da Natália também. Ah, o Barão Samadinha era da hora. É, Samadinha era da hora. Era da hora. Porque ela era gostosinha, mas... Barão Sábado. E era, mas ela toda quadrada, assim, né? Tipo... É, eu gostava do Barão Samadinha porque tinha caveira. Ai, cara, eu acho que eu gostava do é um Alec, legal. Porque o Alec, ele tinha, o Alec, o Vinão, ah, sim, sim, porque ele tinha, o ele era tudo, Xambi. É, o Xambi, é verdade, porque ele tinha um macacão inteiro preto, tá ligado? Sim, então era sim. Fácil de se esconder, era, sim, só parecia é nas cavernas, era umas cabecinhas flutuando. Ou nas assim. Privadas lá também, né? É muito engraçado. Aliás, qual que era a fase que vocês mais curtiam? Ah, da, puta, daí eu não lembro. Aí eu me lembro. Eu não lembro de falar o nome. Aquela lá que tinha justamente o banheiro, aí tinha uma escada. A Facility. Que você descia, Você descia. Porra, cara, como. Era a gente tem muito que legal. Eu acho que GoldenEye, a gente tava falando antes. Teve. Se vale teve a pena voltar e jogar alguns. Meu, teve o remake. Teve o remake que foi bem chumbregues. É, mas eu acho que será que jogar agora, tendo jogado todos os FPS. É divertido? Olha, posso falar, a gente pode tirar essa prova. Eu, por favor, eu adoraria nada. Porque a gente. Podemos gravar, está, inclusive, fazendo gravar, isso. Exatamente. Mas a gente fez uma. A gente mandou o nosso Nintendo 64 consertar. Ah, eu tenho verdade, o Super Nintendo. Onde é que vocês mandaram? Porra, eu tô com o Super Nintendo aí. Tem um senhor muito legal, o senhor Armando, lá na Santa Efigênia. Ele é muito passa o. Passo sim. Cartão. E o cara, ele manja, viu? Manja Valeu. Pra caralho de videogame. Já tá fazendo um mexendo o cara. Você vê, né? Vamos ver se tem desconto. Vamos ver se tem desconto. Mas vamos ver se a gente fala, ó, eu vim aqui por causa do navio pirata. Por favor, vocês forem lá. Se forem lá, seu Armando. Mas, enfim, eu consertei aí a gente tá pra consertar aí o Nintendo 64, a gente pode ver, hein? Por favor. Ia ser bem interessante. Da hora. E, bom, depois então de Nintendo 64, aí foram os Call of Duty. É, cara, acho que a partir daí eu meio que. Eu fui parando com o FPS, tá ligado? Então, tipo... aí na verdade o que aconteceu teve foi gente que. Aí virou Too Cool for School. Sabe o que eu acho que aconteceu? De repente virou. Teve muito. De muitos tipos, assim. É, então por isso, cada teve um tem uma história. Prey, tá ligado? Tem uma história paralela. Ainda não. Halo tem uma história paralela com o Call of Duty. É, né, não, né? Então... até por exemplo. Aí, por exemplo, teve um que a gente pode falar. Que a gente, aliás, deveria ser o próximo que a gente deveria falar. Que é o Half-Life, né, cara? É bom, isso é verdade. Que aí foi a única coisa que mudou, assim. Foi tipo. De repente era. Era uma coisa completamente diferente, assim. Era uma história completamente diferente e tal. Uhum. Eu joguei o Half-Life muito depois, assim. Como vocês, cara, jogaram um pouco na época? Cara, eu não joguei. Eu joguei, tipo, 10 minutos quando lançou, assim, tal. E eu acho que, tipo, o máximo que eu cheguei a estar de proximidade ao Half-Life foi vendo você jogar. Pode crer. Porque, tipo, eu nunca fui muito, tipo... Que nem eu falei, depois do GoldenEye, essas porra, eu fui desencanando de FPS, tá ligado? Pode crer. Eu ia jogar caso fosse uma parada muito bombástica, tá ligado? Sei lá, que nem Deus Ex, tá ligado? Que fosse uma coisa muito diferente no rolê, assim, tá ligado? É, porque teve Gears of War, por exemplo, foi um jogo que fez um puto sucesso. É, mas não é... FPS, tá ligado? É FPS. É outra brisa, tá? Mas é, tá no... Joga no meio. É. Porque a cultura faz é parecida, parte, tipo, da, entendeu, cultura, isso é verdade. Mas eu acho que o Half-Life eu fui só jogar depois. E eu fiquei muito surpreso como a narrativa fluía, assim. E era tipo, você queria ficar jogando. Era tipo ler um livro, assim. Era realmente a experiência de ler um livro. E você participava um pouco, atirava uns bichos ali, aqui. Aí você tinha que fazer uma missão que era complicada. Tipo, nossa, as últimas missões são geniais, assim. É muito legal. É muito, muito legal. E o personagem que, tipo, eu fiquei muito pirado com isso de que o apesar de ser first person, tá ligado? O seu personagem, porra, ele é muito caricato, assim. Você sabe, Gordon Freeman é um puta personagem. Todo mundo sabe quem que é. E você joga dentro dele, tá ligado? Você nunca vê ele, sabe? Uhum. E mesmo assim é muito legal, assim. Sim, pra caralho. Então, sei lá, acho que Half-Life é um que realmente foi fundamental. Mas realmente, depois foi. O que eu acho que não foi acontecendo foi que Call of Duty cresceu bastante e Battlefield cresceu bastante. Aí eles têm a rivalidadezinha. Esse jogo basiqueira de guerra, assim, eu nunca cheguei não, muito eu perto. Eu até entendo. Eu nunca fui muito, tá ligado? Eu até entendo quem não gosta, assim. Mas é que o Call of Duty 4, por exemplo, ele é muito bom. O 5 também, que é de World of War. E ele. Sei lá, ele tem uma... Você consegue repetir, jogar e não cansa. E é um vício mesmo, sabe? Sim. É uma parada assustadora, assim. Eu jogava o Halo 3, aí eu morava com um amigo e jogava o Call of Duty. Aí eu joguei o Halo 2, Halo 3, eu jogava, e era bem mais doido, assim, jogar online não era nem um pouco ambiente, não era tóxico, nem um pouco, e era difícil, saca? Você chegava num nível, no Lone Wolf, que era individual, se você tinha que chegar no nível 50, se você ficasse em segundo ou terceiro duas vezes seguidas, você caía, saca? Sim, não era assim, tipo, Call of Duty você vai acumulando, e justamente por isso que tem muito nego tóxico, porque você vai crescendo de nível... Independente do que você fizer, você morrer muito, você cresce. Mais devagar, mais você cresce, sabe? Pode crer. Então, as pessoas querem ter o emblemazinho bonitinho lá e não querem trabalhar, assim. Quer falar, olha, eu cheguei a esse emblema, mas eu não fiz nada pra chegar. Então, é... Saca? Esse tipo de coisa que, pelo menos, pra mim, me afastou, saca? Sim, o jogo não tava bom. Eu até... Eu continuei... Eu sempre gostei muito das histórias de FPS, assim, tal. Por exemplo, uma que eu gostei bastante foi do Metro. Não sei se você jogou. E qual? O Metro Last Light. Eu não joguei esse, cara, mas todo mundo fala muito bem, tá ligado? É muito legal. Eu acho que você tava o dia que eu joguei. Não, eu nunca vi esse jogo. É bem, tipo, de pessoalmente. É bem, bem legal, assim. Eu gostei bastante. Tem uma história muito legal. Mas eu lembro que, pra mim, um Call of Duty, inclusive, que me marcou de verdade, foi o World at War. World at War foi meu primeiro. Foi o que eu botei. Pra mim, foi uma experiência muito foda, assim. É surreal aquela experiência. E é, tipo... Pra mim, é o jogo de Segunda Guerra Mundial, assim, a história, sabe? Tipo... Mas a história é legal que depois ela segue no Black Ops. Ah, ela segue essa história? A história segue entre aspas, tem tipo, os personagens, mas ele, tipo, é durante a Guerra Fria o Black Ops. Então a história do Black Ops todo tem. Eu não joguei o Black Ops. O Black Ops, a história eu acho que é a mais interessante, é a mais bem escrita de longe, assim. Sabe? Pode crer. E realmente, as histórias valem, tipo. Vale a pena jogar as campanhas, mas não é por isso que o jogo vende, saca? A galera não... Tem muita gente que nem se interessa. E tem umas histórias boas, mas os últimos, por exemplo, foram bem preguiçosos, assim, saca? Tipo, pode crer. World Domination, o cara vai vir à Rússia e vai atacar, tudo Sempre tem, né, cara? Sempre sabe, tem. Eu sempre gostava, vou jogar aqui, mas não consegui acabar. Véio. Pode crer. É foda isso. E... Bom, que tá vindo algumas novidades de FPS aí, não tá vindo tanta coisa. Uma coisa que eu gostei bastante, na verdade, foi do Evolve. Você soube do Evolve? Você viu? Qual que é o Evolve? Evolve é aquele que você é um dos mesmos criadores do Left 4 Dead. Ah, Left 4 Dead, você, né? Que, aliás, é um que é... Aliás, vamos falar do Left 4 Dead. Left 4 Dead 2, né? Quando saiu o Left 4 Dead, foi muito foda porque eu tava... Foi quando eu tinha acabado de conseguir o meu PlayStation, meu Xbox e tal. Tava mó feliz, tinha comprado e tal. E aí saiu e eu chamei um amigo meu, tava morando no Canadá na época. E, puta, foi muito legal, tipo, ficar passando por... Hordas é, legal e hordas, era você tipo... jogar com as pessoas e aí você vem aqui, era... Isso era foi diferente, muito legal. Você foi. Sentia que tava jogando uma coisa... E foi... Uma coisa inovadora. E é uma coisa que é foda, que eu e o Daniel, a gente reclama muito, porque a gente sempre jogou videogame juntos. Sim, tipo, sim. É engraçado como não tem quase mais o multiplayer local, tá ligado? Tipo, ainda mais nesses casos de isso FPS é verdade, e né? tal. Pá, tipo, a cultura não tem mais. O Left 4 Dead rolou. Rolava bastante. O Army of Two também, né? Sim, mas é que o Army of Two é mais tipo mas... aquela fita, tipo, você tá com o brother jogar, tá ligado? O Call of Duty nos últimos anos liberou, tipo, você com um convidado jogar online. Mas isso não... Sempre, isso até enfraquece o nível do jogo, saca? Porque sim. Você joga, o cara é sentado do teu lado, aí você pode jogar como convidado nos jogos. Sim, sim, sim. Mas aí você vai jogar online, aí você vê lá, né, aquele nome em parênteses 1, assim, que é o sim. convidado. Você sabe que aquele bicho vai ser um bosta, saca? Então, sim. Ah, sim, então sim. O nego sempre fica atrás dele porque ele tá perdidão. Não, como que atira pra cima, saca? Sim, tipo, sim, sim, sim. Então é engraçado. Antes eles não podiam. Mas cara, sabe, a cultura vai adaptando. As empresas falam, tá, é assim, então... Eu achei uma boa, sabe? Por mais que enfraqueça a jogabilidade... Não, mas o que eu fico pensando muito por exemplo, nesse caso do Left 4 Dead, tipo, e o Evolve, eu tava até pensando que seria isso, de você juntar com outro amigo. Entendi. E matar na mesma tela um monstro e tal. Mas, na verdade, não é, né? Agora tá tudo online. A gente até comprou um PlayStation 3 agora. E a gente ficou meio frustrado que o Dead Space, né? Que a gente queria, que a gente jogou. Isso foi um dedo do meio na minha cara. Muito engraçado, porque assim, a gente sempre jogou todos os Dead Space, assim, tipo, já não tava tão legal o 2, assim, e o 3 a gente já tava meio assim. Entendi. Mas aí a gente falou, ah, vai, vamos, só porque a gente jogou os outros, vamos jogar o 3 também. Aí a gente falou, ah, beleza, vamos jogar. Pelo menos vai ser co-op, tá ligado? É, falaram que é co-op, tá ligado? A coisa e tal, mas não, é só co-op online. Aí a gente ficou, tipo... Oh, quase joguei uma mesa pela janela, velho. Eu fiquei muito puto, velho. Sério? Eu fiquei muito puto. Tipo, você viu, velho, minha cara de transtorno. Sabe, é porque, beleza, eles fizeram realmente um que é... Ele tem toda uma fase diferente pra quem é co-op e tal. Tipo, você só encontra o brother do co-op de vez em quando e tal. É uma campanha completamente diferente. Mas, porra, sei lá, podia botar no mesmo pico, né? Porra, cara, split screen não é tão difícil assim, tá ligado? Não é tão difícil assim. É, cara, precisa ter mais split screen. Eu tenho saudades de FPS, de split screen. Mas a molecada vai na casa dos amigos hoje em dia? Então, e é isso. Porque na casa dos amigos eles não têm o laptop e o canto. A galera do YouTube que eu conheço, talvez não, mas, mano, eu sei, a molecada não tem que ser o público-alvo, mas eu acho que no fundo é. Eles estudam o comportamento de adolescente, por mais que isso. Então, isso que é bizarro, né? É um negócio quase, tipo, é matemático. Assim, e é matemática, tipo, ah, sim, 16 é o... a 18. Esse é o público e é assim que vai ser. Então. É, inclusive no Console Wars, que é aquele livro que eu tenho falado bastante. Sim. Quando o CEO da SEGA, que é o que o livro acompanha, né? Que é SEGA contra Nintendo, toda aquela época, ele tem esse dilema de tipo, eu vou participar da SEGA que faz jogos violentos assim no começo, mas ele chega à conclusão que é liberdade de escolha, saca? Tipo, sim. Quem sou eu para parar a revolução que vai videogame vai levar esse caminho, então. Sim. Saca? Total. Eu acho que hoje em dia que nem a gente tá também. As crianças mudaram muito, né? A gente. Parece aqueles coroas falando da época. Old times, good old days. Não, mas né? Querendo ou não, tipo. Somos, né? Tipo, a gente é velho, a gente não é idoso, mas a gente é velho e querendo ou não, as coisas mudam, tá ligado? As coisas mudaram e as coisas vão continuar mudando, comentar, tá ligado? Né? É. Tipo, não tem muito como evitar isso, tá ligado? Mas eu quero saber, qual é o FPS de vocês favorito, assim? Se vocês tivessem que escolher um FPS. Halo 3. Puta, um FPS favorito. A gente falou de tudo. Halo, inclusive. Halo 3, né? Halo foi a evolução do Unreal também, porque o Halo tinha aquela... Cara, Halo, pra mim, foi a experiência efeitos mais... Efeitos sonoros lindos que eu tô fazendo. É, não, multimídia. O Navio Pirata é um podcast multimídia. Tipo, é bem sonoro. Tipo, é que não sei que é um FPS, mas ao mesmo tempo ele é third person, né? Mas acho que se fosse considerar, provavelmente o Deus Ex Revolution, tá ligado? Você eu acho que realmente jogo... curtiu, né? Esse jogo eu acho do caralho, cara. Eu acho um puta jogo, cara. Pode crer. E você, Foquito? Eu gosto. Acho que eu tô entre o GoldenEye. É que o GoldenEye pra mim é quase o Alconcur, assim. É sabe? O Alconcur, ele, né? Ele faz parte da família, mas. Cara, como eu falei, eu gostei muito do World of War, pra mim foi World o... World of War, Call of Duty, a minha história é justa também. Eu comprei o 360 pra jogar o Halo 3. Uhum. Eu já tava viciado no meu Xbox, meu amigo. Pode crer. Mas aí meu roommate, ele tinha o World of War. Aí depois de um ano jogando o Halo 3, sei lá, 8 meses, eu falei, vou pegar aqui. Cara, eu coloquei, eu juro, em 15 minutos, eu peguei o metrô lá em Montreal. Você conhece? Fui pra loja e eu não tinha grana, saca? Não vou comer essa semana, mas vou comprar esse jogo, saca? Comprei e me apaixonei na hora. Foi uma coisa, tipo... Porque ele é muito... É muito legal, cara. Ele é muito... Ele não é pra todos. É. Muitos jogadores... Então, a galera nova do colador odeia o World of War. Sério? Tipo, nossa, tem, é um jogo fala, que tem tanta classe. É divertidinho, mas é que... É um jogo com tanta as coisas... classe, exato, cara. É, exatamente. Ele é mó classudo. Ele é classe, exatamente. Ele é mó bem mesmo. Feito. Muito e obrigado. Ele, pô, é o Gary Oldman, sabe? Tipo, o Gary Oldman e o Kiefer Sutherland, né? Tipo, é muito foda. E também tem, porra, foi ali que nasceu o Nazi Zombies, cara. E Nazi Zombies era um puta modo, cara. Eu joguei o Nazi Zombies, eu tava jogando o Nazi Zombies ou do World of War, até agora pouco, até agora pouco, assim. Tipo, e até é uma coisa que tem muito interesse no até próprio ano YouTube. Passado, você assim, sabe. Ainda. É, né? E o original tem muito ainda. Demanda pra vídeo de zombies. De zombies, as pessoas engraçado fazem. Isso, mas é legal. Mas trabalho bem feito, porque a galera que joga zombies às vezes também é mais velha também, então elas querem saber estratégias específicas. E... Sim, sim. Então é. Os zombies do próprio Black Ops também é muito bem feito, sabe? Pode crer. É legal, é divertido. Divertido. Muito bem, muito bem. Que mais, hein? E você, Daniel? Qual que é o seu FPS? Você já falou? Eu já falei, cara. Desculpa, você. E você falou do... Eu falei do Halo. Cara, também. Seu chapado. Acontece. mas então, Então, é isso. É isso. É, eu acho que é isso, eu cara. Acho que falamos bastante sobre FPS aí, cara. Então tá. É um assunto que vive no coração de todo mundo, cara. Pô, é, então, é, eu lembrei, a gente falando aqui, eu lembrei de vários jogos e tal. É porque, é assim, o GoldenEye eu associo com o Mario Kart, aí tá, por isso a gente tá falando de FPS, né? Ah, sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar também sobre FPS? Aqui, ué, Portal, pra mim, foi muito foda. Sim, Portal é um puta jogo. É, então, Portal, ele já é muito, ele tá num patamar diferente, ele sozinho. Porque mas é interessante, ele só, mas esse negócio de co-op é interessante. Tem, uns, agora, que eles chamam F, como é que é? First Person Puzzles, FPP. Mas... Jornalista de games sabe tudo. Você vê, sem nada. É, mas você vê que, tipo... tem a base do Portal é totalmente... O que foi o, sei lá, Half-Life, obviamente, mas... Tem algo. Tem o FPS classicão ali atrás, sabe? Tipo, de você descobrir as coisas, descobrir maneiras de você passar pra próxima fase. Acho que isso que veio do FPS, do Portal, assim. E pra mim foi sensacional, cara. Quando eu joguei aquilo, eu falei... É isso que eu tenho que fazer? Eu só tenho que, tipo... jogo isso aqui, jogo isso ali, tipo... Aqui, né? Nossa, foi pra aí, foi sensacional, cara. Foi sensacional. Esses momentos, sabe? Tem muitos esses momentos esquece, que, tipo, que é tipo. Por isso que games, nossa. Né? É cultura, é arte. É. Isso, esse momento, pra mim, é quando é um momento verdadeiramente artístico. Qual o momento artístico, mais inesquecível assim, né? Que você já teve no videogame? Desse, assim, de. Eu acho qualquer que... um, assim, não precisa ser FPS, claro. Ah, tem vários inesquecíveis. Mas então, assim. Cara, pra mim, quando eu descobri que podia ser contado uma história tão da hora quanto Zelda? Final Fantasy VII. Final Fantasy VII. Cara, pra mim foi quando eu vi Sonic pela primeira vez na minha vida, cara. Sonic. Que foi o primeiro Sonic do Mega Drive. Eu falei, caralho, é que jogo bonito caralho, e que rápido pra caralho, tá ligado? É, tipo, esse jogo, Sonic tipo, tá na lista. Eu lembro especificamente do dia que eu vi, cara. Tipo, foi bizarro. E aí, Sonic... Do lado de Mario, a velocidade nem... E eu também lembro da primeira vez que eu vi Mario na minha vida, cara. Mas esse, o Mario NES. É, o Mario NESzinho, tipo, que marcou pra caralho. Você tá jogou o Donkey Kong no arcade? Não, eu fui jogar muito depois, cara. Battlefield. Eu fui jogar muito depois. É considerado um dos jogos mais difíceis também, uhum. Sabe? É. Tipo, primeira aparição do encanadorzinho que a gente ama. Pois é. Ah, o encanadorzinho. Mas muito bem, muito bem. Vamos para a próxima fase? Vamos. É, lembrando que dessa vez a gente não tem. Não tem o momento oriental-ocidental. Ocidental, tem Gusangue. Infelizmente você não consegue. Sabe alguma coisa estranha do Japão? Eu fico tão fascinado quanto vocês. É, você quer saber da seleção japonesa de futebol, talvez um pouco. Né? Inclusive, CBF, o Dunga, não vamos discutir isso. Não, mas também não, cara. Tô deprimido. Mas é apenas depressões. Sim, não, cara. Mas vamos, então, não temos momento Tengu Sangue, não. Mas não, temos. Tem aquele momento cremoso, bonitão. Exatamente. Momento cremoso. Vamos. Bonitão. Sponsor available. Olha, yeah, exatamente. É, estamos só, disponíveis. Se alguma coisa cremosa quiser patrocinar a gente. Exato, estamos abertos. Estamos aí. Enfim. Vamos lá. This is for the jeans, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the jeans. This is for the jeans, and this is for the hustlers. This is for the hustlers. Despausamos no navio pirata. Estamos aqui depois deste breve intervalo de um belo Snoop Dogg. E que mais, hein? Chegou aquele momento, hein, Daniel? O que você acha? Qual momento? Aquele momento que é crocante, cremoso e delicioso e saudável e saboroso e saudável. Não tão saudável. De vez em quando. Mas é bonito. É bonito. É delicioso. É bonito. É cheiroso. Vocês estão descrevendo algo? Estamos falando, obviamente, das perguntas e comentários. Estamos normalmente falando de droga. Peraí, não. Perguntas e comentários. É um momento maravilhoso em que vocês vão até o convés da Max Rebo e deixam. Falam os bagulho e a gente responde uns bagulho. Exatamente. Então chegou o momento de a gente responder os bagulho. Sim. É, como a gente avisou de antemão que era FPS. O assunto do dia. Uhum. É, muita gente mandou justamente sobre esse assunto, né? Que sim. É o que eu achei interessante. Porque tinha parece bastante, que, tipo, né? Tinha bastante pergunta sobre, só sobre esse assunto, assim, isso é legal. Então vamos que vamos, né? Uhum. É, vamos lá. O primeiro é o Diogo Tamashiro, que ele mandou aqui. O que vocês acham dessa nova geração de FPS que usa sistema de leveling, tipo Borderlands, Call of Duty e tal? Vocês preferem o estilo Battlefield que usa o sistema de classes? Ou até mesmo o clássico CS? O que vocês acham? Eu gosto de misturar. Eu acho que assim, quando eu vi o Borderlands foi um desses momentos também. Que eu acho que Borderlands nossa. Funciona pelo estilo de jogo, tá ligado? É, o jogo é diferente, não é? Saga, um, tipo, ele querendo ou não é um RPG, tá ligado? Ele é um RPG em primeira pessoa, mas exato. Ele é um RPG, tá ligado? É, exatamente. Que por acaso você tá, dá uns tiros. Exato, agora tipo em FPS tipo competitivos, digamos, tá ligado? Sim. Eu acho que eu prefiro, tipo, estilo um clássico Counter-Strike. Tipo, mano, foda-se. Entra aí, dá uns tiros, tá ligado? Sim, sim. Mas, é, mas no Counter-Strike você tinha que gerenciar a tua grana, né? Tinha isso. É. Aí era legal esse incentivo de ganhar também, porque você ganhava mais grana. E, então, já começou nesse sentido. Você montava a tua classe, tipo, você escolhia a arma, né? Se todo mundo já sabia os shortcuts. Pode crer. Eu gosto do, tipo, eu falei do Call of Duty 4 e o 5, World of War, eu gosto daquilo. Eu gostava de, tipo... Tá, eu tenho minha arma, eu posso colocar uma, mudar uma coisinha e escolher o que encaixa no meu estilo de jogo. Porque no Call of Duty, por exemplo, tem muita gente que gosta de sentar a bunda, o famoso camper, e não fazer porra nenhuma. E eu sempre gostei de correr, correr, correr, que não era assinado nem um jeito espécie de jogar Call of Duty. Então você pode escolher, saca? Corrida infinita. Sei, sei, tipo sei. Eu gosto de ter... isso, à disposição, mas quando começa a exagerar, eu fico de saco cheio. Pode crer, pode crer. Muito bem, muito bem. Tiago de Oliveira, o que dizer de moleques chorões que chamam snipers de campers? A comunidade sniper no Call of Duty tem uma fama, primeiro, de ser chata, como todos, mas eu nunca tive muito problema com sniper. Eu tenho uns amigos que, por exemplo, eu tenho um amigo meu no YouTube que postou uns vídeos de sniper, sabe? Ah, vou colocar uma musiquinha aqui só de... Sim, sim. Aí já, todo já nega cai em cima, oh, não foi quickscope, olha isso, né? Não sabe jogar, sabe? Então eles são muito... Pra eles é uma arte, sniper. Sim, então eu respeito, mas eu sempre falo, ó, mesmo... Mas eu acho o seguinte, cara, se tem algum problema com sniper, corre em zigue-zague. É, mas no Call of Duty dá pra... Corre em zigue-zague é foda. É agoniante, é em qualquer jogo, historicamente, quando você sabe que tem aquele sniper xarope no teto, esses... eu em Call of Duty já teve... Não, você sai correndo, pá, aí você morre, bum, aí você morre, aí dá aquela irritação, ah, filha da puta, vou pegar ele. Aí se o cara é inteligente, ele sabe colocar as bombinhas em volta. Então o sniper sempre tem um, mas eu acho que faz parte. Eu não acho que necessariamente sejam campers, não. Camper é o cara que fica num corredorzinho, aí você corre e dá um tiro... Mas posso falar, tem uma coisa que eu acho engraçado, que é o seguinte, tem... Isso daí vem um pouco dos jogos de luta. Diga. É, o pessoal de jogo de luta de fala... Assim? Não, ele falava muito que, por exemplo, você, dependendo do fliperama, você tinha regras específicas. Por exemplo, você não pode pegar tonto, tá ligado? Ah. Ou você não pega um personagem tal, porque aquele personagem é apelão, ou alguma coisa assim, tá ligado? E aí isso, tipo, todo mundo fala, ah, tem essas regras e tal. Mas, mano, e aí, no fundo, aquilo tá dentro do jogo, tá ligado? Então, essa é a discussão, mas... Tipo, é isso que eu acho interessante. Tipo, o cara fala, ah, o cara tá parado, não se mexe e tudo mais. É, tenta matar ele, então. A estratégia não, dele mas é melhor é, do é que... É porque o cara não tá fazendo nada, assim. É, quando existe, ou o jogo não é balanceado. E dá pra você. Eu acho que um cara que tá... Ele fica num canto, aí ele mata o cara. Aí ele corre pro outro canto, saca? O cara tá jogando inteligente mesmo. E se eu sou idiota o suficiente de ficar correndo lá, mas o jogo também tem que poder proporcionar coisas que tirem isso, saca? Sim. Que, tipo, seja relativamente fácil. Você vai ficar parado? Beleza, saca? Então, sim, sim. Uma granada aqui vai te matar quase toda vez. Então, eu acho que o jogo fica muito mais divertido se você tá, pelo menos, se mexendo. Não tem que ser o tempo inteiro correndo que nem um idiota, porque nem é inteligente, saca? Mas... Eu acho que é quase uma questão de etiqueta, assim, de, ah, velho, saca, não vamos estragar o jogo pra todo mundo, porque é um porra, saca? Pode crer, pode crer. Mas no Call of Duty também, você tá usando a arma X, aí, af, lixo, noobs, porque só usa essa arma, saca? Tem muito disso. Af, lixo, noobs, af, é o melhor. Lixo, né? Af com dois F's. Af. Afs. Af, lixo, noobs. Af, meu. Af. Mas, enfim. Muito bem, muito bem. Renan Luna, esqueci de fazer essa pergunta no Navio Pirata anterior, mas aí vai. Por que não vemos jogadoras no Evo? Foi uma coisa que eu tinha falado com o Mussa. Na verdade tem uma diversidade boa, né? Não, na verdade, tem bastante gente muito diferente lá no Evo, isso é muito bacana. Mas o que eu acho que tem sim, tem bastante jogador sim. É, tem que lembrar que nem tudo aparece em stream, mas teve, por exemplo, se não me engano, teve finalista no Smash... É, teve em algumas coisas. Obviamente, como tudo na sociedade, é um espaço que sempre acaba. Mulher não tem muita representação. Mas, infelizmente, né? Mas eu acho que é uma coisa. Você não que... é a favor do dia do macho? É, nossa, que coisa escrota, né? Dia do homem branco, heterossexual. Vamos voltar, meu. Ai, meu Deus. Não, mas então, Eu acho que, pô, precisa ter mais, sim. Eu acho que é uma cultura... Aliás, eu conheço muita, muita mina que joga... que joga jogo de luta, assim. E elas jogam bem e, pô... Precisa ter, sim, mais no Evo, mas eu acho que, não, eu acho que assim, não é que não tem, é que não, realmente elas não aparecem muito, mas tem, tem e tem muito boas, assim, tem umas meninas muito foda. É, olha só quem mandou a pergunta hoje, Ricardo Tokumoto. Tokumoto. Senhor Riot. Riot. Riot Tyrus, muito foda. Bom e velho. Aliás, pra quem não sabe, a gente apostou isso no Convés. O Riot, ele tá com o patron dele, né? Que ele tá fazendo quadrinhos. Pra quem não conhece, riotiras.com, por favor. Se vocês não leiam, vocês não leem isso daí, vocês deveriam ler. É muito foda. Riotiras com Y é muito foda. Exato. É do senhor Ricardo Tokumoto. E, senhor Ricardo, ele me mandou aqui, por favor, fala aí sobre o problema que algumas pessoas têm, tipo eu, de passar mal com FPS. Existe solução? Cara, existe isso... muito disso. Eu entendo, existe, cara. Eu entendo, cara. O cara do meu clã, ponto 69, ponto... ele não conseguia, saca? Ele tinha... Tinha problema disso. Ele via e, saca, ele teve até convulsão, não necessariamente jogando, mas ele teve com flickering, sabe? Ah, mas é umas treta mesmo, tá ligado? Tipo, às vezes bate uma náusea, tá ligado? Exato, e é foda. Cara. Pra mim não é sempre, mas vira e mexe tem um jogo ou outro que, tipo, mano, desce errado. Cara, exato, aí você nunca mais pode ver aquele jogo. Exato. Porque pra mim, Half-Life foi assim, cara. Eu via você jogando e passava meio mal, velho. É verdade, né? Dava umas náuseas, cara. Você tipo, ficava meio. É, dava umas ânsias, assim, cara. Não sei por que raios, cara. Eu acho que isso aqui é um dos poucos, mas enfim. É, verdade. Mas existe solução, assim? O que vocês acham? Eu acho que tem aquelas soluções que eles falam de não gengibre, jogar. Mastiga gengibre, faz uns negócios. É que depende do qual o problema dele. Ele não pode porque ele fica enjoado, porque ele pode ter convulsão, tem isso mesmo, tem isso, saca? Tem mesmo, então... verdade. Não, às vezes vê se, tipo, aquelas coisas de quando você vai em navio, tá ligado? E você toma pra você não passar mal, negócios desses que deve funcionar. É o tipo de pergunta que você deveria fazer num fórum de marinheiros. De marinheiros, tá ligado? Marujos.net. Será que tem? É, não sei, cara. Olha, certamente não deve ser muito seguro entrar num site desse, cara. Marujos.net. Certamente tem. É um site pornô gay. Olha, tem Marujos, tá ligado? Marujos.net. Mas provavelmente não do jeito que você quer. Exatamente. Jonas S. Marques, que conseguiu mandar a pergunta certinho hoje. Aí. FPS não são de certo modo um estilo de jogo limitado, já que dependem especificamente de tiros e mais tiros. Qual é o futuro desse estilo? Eu acho que assim, todo gênero, de certa forma, ele tem as suas limitações. Eu acho que... Porque senão vira outro gênero. É, exatamente. Tipo, todo gênero tem as suas limitações. Mas eu acho que, por exemplo, um exemplo que eu tava falando é o Portal. Sim, é um FPS totalmente... A base é do FPS, só que aí... Dá pra ser criativo ainda. É, tipo, você continua atirando alguma coisa. Exato. A única coisa que você faz é atirar um negócio, tá ligado? Uma arma só. E pô, tem, eu acho que Half-Life, sim. Eu acho que assim, e até tem... jogos como Thief, como Deus Ex, são jogos que são FPS e são diferentes. É isso, tá que ligado? Eu ia falar, tipo... o que tá rolando bastante é misturar RPG, assim. Eu acho que isso é uma tendência que você vai continuar tendo, assim. É que, tipo, por exemplo, ele perguntou o futuro do FPS. Eu acho que é uma boa pergunta, porque é difícil saber, a gente tá num momento de transição, assim, pelo menos no Call of Duty, porra, sim. Ou vai ou racha, saca? Vai sair esse agora, que eles deram uma chance. Vamos ver como vai ser. Claro que vai vender relativamente bem, mas o interesse, por exemplo, do Ghost, que é o último, tá lá embaixo. Uhum. Então, é difícil saber o futuro. Saiu o Titanfall, inclusive, a última vez que eu tava aqui, a gente discutiu o Titanfall. É verdade, né? E tava todo mundo muito animado com o jogo, porque no beta, você jogava pouco, então ele... Saca, você queria jogar mais, só que quando saiu o jogo, todo mundo jogava, tentava jogar no mesmo ritmo que, por exemplo, Call of Duty, e não conseguiam, por alguma razão. Pode crer. Ninguém consegue explicar direito, porque, não conseguia ficar jogando mais, não dava mais aquela vontade, sabe? Sim. Mas, por exemplo, a mecânica do jogo era excelente, era o que muita gente que jogava Call of Duty sonhava, sistema de parkour, de por aí. Era um jogo muito bom, em parede, sempre... é muito dinâmico, é um jogo rápido. Muito bom, assim. É. Então, mas ele perguntou qual a diferença, já que tá limitado de tiros, eles tentaram fazer também o robô, mas por mais que fosse legal jogar com robô lá, com o Titã, né? não era divertido, não era pesado, mas... O interesse caiu relativamente, né? Rápido, sabe? Rapidamente. Então... Eu acho que eu gostei disso que você falou, tipo, nesse momento. Eu acho que, como eu falei, eu acho que tem muito, como gênero, assim, nesse formato, ainda tem muita coisa que você pode ser feito, até por indies e tudo mais. Uhum. Mas, É, não, porque normalmente quando a gente fala de FPS, a gente tende só a pensar nos grandes, né? Exato. Mas é, realmente eu acho que tá nesse momento do Call of Duty pra gente saber o que, que é, porque faz tempo que não impressiona mais tanto quanto impressionava e tal. E pro competitivo isso também é importante, né? É isso que é interessante, né? Mas muito bem. É, a próxima pergunta é do Vitor Hugo. Submachine, Assault, Sniper ou na faquinha? Ah, muito bem. Eu gosto de passar manteiga na faquinha. Então. É, na faquinha. Eu gosto de metralhadoras, cara. Quanto mais balas, melhor. Submachine gana. É que, por exemplo, no Call of Duty isso varia muito. Tem Call of Duty que o Submachine, as Submachines são muito melhores. E no Black Ops, que é considerado o melhor, todas as Assault Rifles são balanceadas e divertidas, mas cada um tem um... Pode crer. Isso é o ideal, saca? Então, sempre o balanceamento entre armas que... Sim, a submachine, em qualquer jogo de FPS, tem que dar, todas as armas têm que ter uma vantagem concreta e não ser overpower, né? Que é a palavra que muita gente, overpower. Pode crer. Cara, eu sou muito snipeiro, velho. Curto muito. Toda vez que tem jogo que tem um sniperzinho, eu curto pegar o sniper e dar uns tiros longe. Matar uns caras longe. Sniper uns bagulho, enfim. Seu camper. Eu sou um camper. Camper nato. É, Augusto Ferrari. Fala, caolhos de perna de carvalho. Pergunta séria. Olha só. AWP, AK-47 ou mata passarinho? A galera tá quer saber as nossas armas, né, cara? Ah, cara. AK-47. É, né, cara? Revolução Russa, né? Então. É que por isso. O AWP, por exemplo, no Counter, era a arma assim que... O nego tava jogando bem com as outras. Aí, vou pegar a AWP, saca? Eu vou de sniper aqui. Aí depois saíram vários mods no Counter-Strike, que era só a primeira vez que você podia fazer sniper contra sniper, saca? Então era um campo assim aberto, e várias pessoas dos dois lados, tum, tum, tum. Então assim, eu acho que a AWP, por mais que eu nunca mais joguei de sniper, tem seu story no meu coração. Leandro Grecchio também mandou pergunta. Qual é o limite do que você consegue transmitir em uma perspectiva de uma pessoa em um first-person shooter? Onde começa a sair da imersão e ficar estranho? E ele dá até um exemplo aqui. Eu não consigo lembrar nada além daquela cena de sexo do Far Cry 3, mas acho que já tiveram algumas coisas bizarrinhas além disso que vocês podem lembrar. Então, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Ficar estranho. Mas eu entendo que assim... É, responde o que você entende, mas... Eu acho que... É, tem uma hora que... Normalmente, porque a ideia... Eu entendo o que ele quer dizer, que assim, que a ideia do first person... É, você person justamente está lá, assim... Você ser aquele personagem, sim. Né? E... Você está olhando, você está executando aquelas ações, não é tipo... Ah, você está controlando um personagem, não é? Tipo, certo. É você fazendo aquelas ações, né? Eu acho que é muito difícil já que você conseguir de fato fazer isso, assim. Tirando se você tiver, sei lá, um Oculus Rift, alguma coisa. Exato, tá, o futuro vai ser assim. Você vai entrar no jogo e vai correr lá que nem um... É, coronário. Eu acho que a gente ainda não atingiu essa imersão mas toda. Eu acho que, na verdade, no final do dia, é uma responsa do criador da história, tá ligado? Tipo, da narrativa do bagulho. Porque, sei lá, tem muito jogo, por exemplo, em terceira pessoa, até mesmo plataforma, tá ligado? Que faz mais você... pessoal, assim. É, que você se sente na pele do personagem, exato, embora você exatamente, tá vendo ele, exato. Tá ligado? Eu não acho que a primeira pessoa seja necessariamente o propósito, seja você tá lá mesmo, assim. Claro sim. Que com a arma tá aqui, você é uma dinâmica interessante, saca? Uhum. Por isso... Mas eu acho que não sei se esse é o propósito, o foco, assim, vamos sentar e fazer esse jogo. Ah, não, eles têm que sentir como estão lá, não. É como que ele joga, né? Como que... Então... É, talvez mas a princípio... pergunta é interessante. Talvez a princípio tenha sido, tá ligado? Mas eu acho que hoje em dia virou só mais uma ferramenta, tá ligado? Tipo... É aquele ângulo. É o ângulo. É a câmera que as pessoas usam. Exato. Muito bem. Próxima pergunta, Daniel. É? É de um cara muito... Que você vai gostar, cara. Olha só. O nome dele se chama... O nome dele se chama? Yuri... Bileski. Bileski! Legal. Legal. Vocês falaram de Team Fortress? Não. Porra, a gente não falou. Não falou, sabe cara. Por quê? Porque o Mussa não tá aqui. Porque se ele tivesse, a gente teria falado. Nossa, o Mussa estaria falando até agora. Vai ficar decepcionado se eu estiver ouvindo. É verdade. Ele vai ficar aí. Nossa, ele vai ficar mesmo, cara. É, porque tem vários. Desculpa aí, Mussinho. Aliás, tem vários jogos que eu tenho certeza que... Nossa, mas a gente falou bastante, tem que... É, mas o Mussa um dia complementa. Exato. Complementa no próximo história, podcast. Exato. Mas, cara, eu joguei... pouco Team Fortress, cara, é muito divertido, é muito legal, engraçado. É legal, legal. Team Fortress é legal é pra caralho. É muito legal, tem uma dinâmica muito legal. E se você, tipo, sabe jogar, você faz umas jogadas muito sinistras. Não, e é divertido pra caralho, é muito engraçado, tá ligado? É muito engraçado. Muito, muito engraçado. É muito legal. Maneiro. É, eu curti bastante. É, mas ele falou do Team Fortress. Vocês indicam algum FPS que seja estupidamente bom no single player? Vocês têm medo do quê? Cara, eu tenho medo do escuro. E eu tenho medo de escovar os dentes e de repente minha escova se transformar num trator. Isso é um medo isso constante. Isso é bizarro, né, cara. Cara, vocês me assustaram com essa resposta, eu não consegui pensar em nada. Vocês indicam algum FPS que seja estupidamente bom no single player? Olha, Deus Ex, Borderlands. O World of War, a história que você falou. World of War é muito bom de história, eu acho muito legal. Uhum. Também tem o. Ah, esse está bom já, né? É. Uhum. Ah, o Metro é legal. Metro também é bom. O Crysis é um que fez um barulhozinho no começo. É. Né? Não, Far Cry 3, né? Ah, Far Cry também é bem legal. Também verdade, bem divertida. Left 4 Dead. É, Left 4 Dead também. Não, mas também. Single player não. É verdade, não. É single player, não é multiplayer, não, mas é mais multiplayer. É, multiplayer é mais divertido mesmo. Bom, tem vários jogos, cara. Falamos muito. Sim. É, manda bala. Diego Borim. Se vocês pudessem transformar a sigla FPS em outra coisa que não first person shooter, mas o gênero continuasse sendo de um tipo de jogo extremamente popular e com franquias bilionárias, vocês mudariam a sigla pra quê? Nossa, cara, que pergunta difícil, velho. Mas tem que manter o FPS. Tem que manter a sigla mas FPS. Mas significa outra coisa. Tem que significar outra fucking coisa. People suddenly. Fucking people suddenly. Aposto que isso seria Fucking people não tem como. Isso, fucking people suddenly ia ser muito bom. Porque ia ser um gênero que eu tenho certeza que muita... É tipo Larry, assim. Exatamente. É um gênero que tem muita gente que ia curtir, fucking tá ligado? People suddenly. Ia continuar popular, tá ligado? Ia aparecer na Fox. Sim, cara, certeza, cara. Fox News ia dar... Fox News ia... O cara saindo do canto do beco, pulando na pessoa. Eles iam começar a culpar o fucking People Suddenly e o Marilyn Manson por tiroteios no colégio. Iam pegar Beautiful People. Muito bom. Ai, ai. Vinícius Cipolotti mandou uma pergunta aqui. Arroi, Bucaneiros. Arroi. Oi. Qual foi o jogo mais criativo em termos de mecânicas inovadoras que fogem do comum que vocês já jogaram? E é possível um mero mortal ter tanta classe quanto o Arcade? Velho. Olha, eu acho difícil. Começando pela pergunta importante que é do Arkelly, cara, eu acho pouco. É, que nem o Falcão falou, eu acho bem difícil, cara. Eu acho bem difícil, cara. Poucas pessoas podem chegar pra uma mina e falar, eu quero quebrar você no meio, te comer que nem uma lagosta e ela ainda achar isso sexy, tá ligado? Tipo, é foda, cara. Só ele consegue, cara. Só ele consegue. Deep. Deep as shit. Mas em relação à primeira pergunta? Em relação à primeira pergunta. Qual o jogo mais criativo e mecânico? Mecânico? Fez. Portals. Fez pra mim foi... Fez Portals, que a gente falou. Portals é realmente... Portal é difícil de negar. Mas Fez foi muito GTA louco. GTA não é considerado uma mecânica... O open, cara, world, assim... É porque... Foi um... Seria... Eu tava conversando sobre GTA esses dias. Foi um negócio meio surpreendente, assim. O 3 depende... foi um negócio... É. Do 2 pro 3, assim, foi um negócio que era surpreendente. Então, mas quando a gente tá falando dos momentos de videogame... Meu, sabe um que eu acho muito louco? Katamari Damacy. Katamari é muito louco. E é muito legal de mecânica, assim. Tudo bem, próxima pergunta. Matheus CTM. Dependendo do quanto os senhores bucaneiros jogaram Half-Life em geral, e considerando que ele realmente vai sair algum dia, o que vocês acham que a Valve poderia fazer para realmente ser um jogo inovador em termos de mecânica e para onde caminhar com a história do jogo? Ele tá falando do Half-Life 3. Você que sabe mais, manda bala. Eu não sou exatamente a pessoa mais apropriada pra falar disso. Eu acho que vai sair sim. É engraçado porque se a gente para pra pensar, não faz tanto tempo assim que saiu. Quer dizer, se a gente for parar pra pensar numa franquia dessas que... É, como o Call of Duty, Battlefield e tal, beleza. Mas nesse caso não, é tipo, Half-Life foi... Não faz tanto tempo, faz isso, acho que 7 anos e tal... Os caras trabalham, os caras estavam fazendo Dota até agora, sabe? Eles fizeram outros jogos. Tipo, daqui a pouco eles voltam com Half-Life e eu acho que vai ser susto. Mas eu acho que sai sim. E não sei se ele vai ser muito inovador, não. Eu acho que a galera vai ter hypou tanto em cima que vai ser foda. Tipo, sei lá, superar um hype que não existe. Eu acho que ele não precisa ser inovador. Eu acho que ele só precisa continuar a história e terminar ela, só tá ligado? Só uma história da hora e eu acho que isso vai ser, entendeu? Sim, acho que isso vai ser bacana, sim. Igor Henrique, como anda a lista do PlayStation 3? Então, tá da hora, né? A gente tá matando os jogos. Tá bem louco. A gente tá jogando Shadowlight. O Diablo. Ah, a gente precisa jogar o Diablo. É verdade. Shadowlight, a gente matou A gente tá jogando Shadowlight. Vai pensando em vídeo aí. Heavy Rain foi do caralho. Foi uma experiência insana, Heavy Rain. Heavy Rain foi muito louco. Foi uma experiência insana. Que mais... Tá, por enquanto foi isso aí. A gente tá no meio do Dead Space. A gente acabou de comprar o Metal Gear. Também. Que a gente é um que eu quero jogar. Metal Gear Collection. E é isso. E é isso, basicamente. Pois tá indo. Mas, cara, tá indo. Eu tô curtindo demais, cara. Porra, melhorou muito o sistema operacional desde a primeira vez que eu tinha mexido no PlayStation. Assim, eu tô curtindo muito. Eu tá também muito tô curtindo legal. Bastante. Tá falando os updates. Tem os updates. Não, eu curti mesmo, assim. Tá muito legal. Muito bem. E ele mandou outra pergunta, o Igor Henrique. Qual é a diferença da ornitorrinco para Max Rebo? E aí, Dani Bus? A diferença é que o ornitorrinco sou eu e a Max Rebo é nós. Entendeu? Poético, né? Poético. Rap é fato. O rap é fato, cara. Rap é fato. E por mais imbecil que possa ter soado essa resposta, é bem verdade. É verdade, é verdade. É isso aí. O ornitorrinco é o Daniel... Sendo full Daniel, assim. Full Daniel, going full Daniel. Full Richard. Exato. Full DW. É impressionante. Uhum. Muito bem. Arthur Eloy. O COD novo tem salvação ou apenas Kevin Spacey? É que o Kevin Spacey fez uma... Van Depp, é com você essa aí. Eu acho que eu falei até demais de COD aqui, nego, né, vai chiar porque... Mas quais são as expectativas pro Advanced Warfare? Faz muito tempo que eu não acompanho tão pouco, sabe? Tipo, tão assim, whatever, sabe? Na hora que sair eu vou comprar e aí a gente vai ver. Mas eu tô imaginando mais do mesmo. Assim, eu não tô conseguindo... Minha esperança é de 10% que o jogo seja inovador, assim, que vai ressuscitar a franquia. Tem muito tipo, animador que tá saindo de lá, mudou bastante, mas não sei, vamos ver, cara. Eu acho que... As expectativas são baixas pra mim, desculpa. A realidade é essa. Muito bem, muito bem. Jefferson Rodrigues, quais FPS têm grande importância pra vocês? Bom, a gente falou aqui, né? Os nossos favoritos. Aquele que vocês jogaram e ficaram... Eu fico entre Half-Life bastante. E Bioshock. Aliás, a gente não falou de Bioshock também, puta, né? Puta mesmo, Bioshock é o primeiro especificamente é um puta jogo, cara. Né? É um puta jogo, cara. Você não jogou o 3, né? Não joguei. Você ia gostar do 3. Imagino. É que ele... Eu fiquei fascinado mesmo quando ele... Quando acontece um certo momento na história do Bioshock, assim. Porque eu fiquei muito, muito surpreso que... Um videogame podia se comunicar daquela maneira, assim. Eu achei bem legal. E a forma de misturar tiro com as magias é muito da hora também, né, cara? E, muito bem, próxima pergunta aqui, então. Jefferson Rodrigues também mandou outra pergunta, que é... Vale Rapid Fire e Auto Aim? Então, Rapid Fire, novamente, em Call of Duty, é tipo... Era muito usado, aí tinha armas, a arma mais forte, Call of Duty, AK-74 com Rapid Fire, assim, você mata qualquer um. Eu acho que, whatever, sabe, tipo, eu não chio quando o nego usa, eu acho desnecessário. É um sinal de fraqueza. Exato, tipo, whatever, sabe, joga. E auto-aim? Auto-aim, vale, porque chega a atrapalhar, porque às vezes ele puxa teu controle pro meio. Pode crer. E, sabe, eu não gosto muito. Pode crer. Muito bem. Anderson Sack. Respondam duas vezes. A primeira com o coração e a segunda com a razão. Half-Life 3 sai? Sim. Sim. Vai sair, pode deixar. Só segura as pontas aí. olha só, Rodrigo Guerra. Pô, braço Guerra, mandou uma pergunta aqui. Tenho três perguntas. Primeira, firmeza. Firmeza. Firmão. Dois, qual é a contagem ideal de... FPS para rodar um FPS. muito bom. Cara, todas as FPS. Todos os frames. Todos eles. Por segundo. Mas, eu não preciso ver essas coisas, essas belezinhas em 60 frames, porque falam que é tudo muito bonito. Eu gostei muito do Titanfall, cara. Uhum. Titanfall é bonito demais. Muito bem. 3. O MOBA é o novo FPS dos anos 10? É que tem saído tantos MOBAs que me lembra a febre dos shooters após Call of Duty. É verdade, é o que a gente tava falando. O que eu acho só é que ainda tá muito MOBA. Ainda precisa pegar o MOBA e aí vai começar a fazer coisas diferentes e contar histórias diferentes e tal. Como, por exemplo, aconteceu com os Call of Duty, ou com os FPS, que de repente você tava contando coisas diferentes, contando histórias e tal. Tipo, mesmo o BioShock mesmo, como a gente tá falando e tal. É, eu acho que ainda falta diversificar um pouco esse gênero todo do MOBA. O Ives Aguiar mandou a próxima pergunta aqui. Vocês acham que estamos vivendo uma nova revolução, com várias aspas, no gênero de first person shooters? Com mais devs finalmente percebendo que atirar não é a solução sempre, e às vezes é massa só curtir a vibe? O que você acha disso, Van Depp? Eu acho que, cara, isso engloba também aquilo que a gente falou de camper até, sabe? Tipo, que eu não consigo entender direito a graça nisso, mas beleza, sabe? Cada um faz o que quer. Mas você acha que tem essa tal de revolução, assim, de... Não sei. É, vai mudar? Dizer, cara. É difícil dizer. Eu acho que a gente passou muito tempo aqui falando do histórico de FPS. Eu acho que é um gênero que vai sempre tentar inovar porque sabe que vende, sabe que as pessoas têm interesse. Eu acho que... Pode crer. Eu acho que ele vai sempre crescer. Leandro Pinto mandou a próxima pergunta. Vocês têm algum FPS jogado na infância que, mesmo sem fechar por conta da falta de habilidade, tem medo de revisitar para não estragar as lembranças saudosas? A gente conversou um pouco. A gente tava falando sobre isso, né? Ah, puta. Meu é o Corridor 7, cara. Pra mim, eu não terminei e eu queria ter terminado, mas, tipo, não. Deixa como tá, porque era muito louco, sabe? Já era muito da hora. É, e vocês? Eu fiz aquela pergunta, será que se GoldenEye... Se a gente voltar agora, vai ser aquela coisa que a gente tem na... É. Eu tenho medo de jogar... A gente falou, vamos jogar, mas eu tenho quase medo de chegar e falar... É meio bosta. Acontece. Oh well, né? Ronaldo Campelo, Bucaneiros. FPS multiplayer competitivo ou FPS single player? Qual vocês preferem e por quê? Eu, pessoalmente, não sou muito chegado em jogar competição, assim. Eu gosto de só ver. Ah, eu gosto do single player também, cara. Eu gosto cara. De mais de single player. Também. Assim. É, multiplayer competitivo, nem tanto. Mas entre multiplayer e single player, eu gosto de... Do multiplayer, desse, né? Sabe, embate, assim, de você ir contra outra pessoa do outro lado e... Pode crer. O realismo disso sempre me interessou. E quando era moleque, eu queria fazer isso. Só que você pensava em jogar online. É, eu gostava bastante do single player porque, sei lá, eu gostava de... Sim, tem histórias excelentes, né? De então, histórias, sempre costumo mais vale assim. Vale a pena jogar os dois, sempre. E o Paulo de Araújo, inclusive, mandou uma pergunta aqui pra você responder, Daniel. Oi. Vale o Ad Job? Ah, cara. Olha, eu acho o seguinte, cara. Dependendo da situação, depende do seu grupo de... Se tiver com amigos bem próximos, vale, tá ligado? Agora, se você for uma situação na qual você tá passando primeiras impressões e rola toda melhor aquela não. coisa de etiqueta e tudo mais, é melhor não. É bom segurar essa bronca, tá ligado? Eu entendo. Tá, faz muito boa explicação. Tudo bem. Alex Carneiro, que tipo de música vocês têm ouvido ultimamente? Cara... Rap do bom. É, eu ouço bastante rap. Eu tenho ouvido obsessivamente o Illmatic do Nas, até tava tocando. Sim. Aqui, eu também tô ouvindo bastante esse Nas. O Illmatic tá... Deu ainda. 20 anos do CD, então, saca? Eu comprei. Sim. E começo ao fim, só música boa, relax, tranquilo. Cara, rap, recomendo. Funk groove, doido. É, né? Sim. E ocasionalmente o ritmo jamaicano. É, que não tem como errar com o ritmo jamaicano, não, cara. É, tipo... sempre gostoso. É sempre certo. Sempre, velho. Muito bem. Fernando Sato Mucioli mandou aqui uma coisa. Olha só, mocinha. Ah, que mocinha, hein? SDDS. Vamos ver, moça. Um Max Ribeiro que mora perto de um rio é um Max Ribeirinho? Talvez, cara. Muito provavelmente, possível. Inclusive. Então, se Charal, tiver algum Max de vocês que tá ouvindo a gente aqui, que mora perto de um rio, saiba que você é um Max Ribeirinho, cara. É que você... Tira uma foto perto do seu rio. com o logo da Max. Com o logo da Max Ribo, assim, manda. Eu sou o Max Ribeirinho. Somos todos Max Ribeirinhos. Exato. Ah, do caralho, cara. Você é uma parte exclusiva de um grupo exclusivo, cara. Exatamente. Eu vou até o seu Facebook julgar o seu Facebook. É isso que você vai ganhar. É isso que eu... Mas, bom... Muito, acho que isso é válido, Max Ribeirinho. É, e o Jonas, inclusive, engatou nessa pergunta e mandou aqui. E um Max Ribeiro que mora perto de um rio que fica em Ribeirão Preto, é caralho. Um dual Max Ribeirinho? Eu Olha, acho que sim. É o Max Ribeirinho. Então, galera, se tiver alguém aí de Ribeirão Preto que mora perto de um rio... E que curta Max Ribeiro. E que curta Max Ribeiro, esteja ouvindo agora... tem, você tem a obrigação. Você é um em um milhão, cara. Você é um em um milhão. Você tem a obrigação de sair lá, tirar uma foto. Por favor, saia de casa, tira uma foto de você com o Rio e manda um salve pra Max Ribble lá no Converse. A gente vai te dar alguma coisa dourada, tá ligado? É, alguma coisa. A gente não sabe o que é. Exatamente o quê? Esse é o prêmio, alguma coisa dourada. Um bang de ouro aí, tá ligado? Uma parada. Não de ouro, dourado. É, dourado. Folhado de ouro. Uma diferença grande. Ou pintado com canetinha de ouro. É, pode ser digital, cara. Exatamente. A gente manda um desenho bem louco, cara. Tipo, pintado com uma tinta que parece de ouro. Nem tinta, pintando com os pixels que parecem ouro. Louco. Amarelo. Da hora, amarelão. Muito bem. E é isso. Louco? Então vamos encerrar esta bodega e ir embora. Don't really give a shit about nothing at all. Just my dog stepping through the fog, and I'm still gonna fade them all with the gangster shit that keeps you hanging. How many hoes in 94 will I be banging? Every single one. Estamos entrando na zona de encerramento, que não é a zona do perigo, mas pode ser também. Mas pode ser. É deste podcast da Max Ribble, que se chama Navio Pirata, número 26. E nós temos poucas dicas, né? São dicas rápidas, simples. Poucas, porém valiosas. Porém valiosas, né? É, Daniel, fala aí desse tal de Nestlevania. É, então, o que acontece é o seguinte. Foda. Eu tô interessadíssimo. Tem aí um produtor de beats, de rap, coisas do gênero, chamado Too Mellow, né? Com dois, né? Dois Mellow. E basicamente o grande lance dele, ele pega CDs, tipo, ele pega músicas clássicas de rap e faz remixes, mashups com temas clássicos de jogos de videogame. Então ele lançou, acho que lá pro ano, foi no começo desse ano ou foi no ano passado, não lembro agora. Ele lançou Chrono Trigger. Foi ano passado. Ele lançou Chrono Trigger, que é tipo uma mistura entre músicas da trilha do Chrono Trigger com músicas do Jay-Z. É muito foda. Que é do caralho. Eu acho que inclusive a gente postou no Converse. Não tem na mix, já fazer um mix com essa. Sim, agora eu não lembro se ele fez isso antes ou fez isso depois do Chrono Trigger, mas ele lançou também o Nestlevania, que é uma mistura de algumas músicas do rapper Nas com uma trilha sonora de Castlevania, que é do caralho. E eu acho que ele tinha feito mais um também, mas eu não lembro qual que é agora. Ou ele estava no processo de fazer mais um agora e eu não lembro qual que era agora. Mas não saiu agora esse do Nestlevania? Então, isso que eu não lembro agora. Se saiu agora ou se saiu antes do Chrono Trigger. Preciso dar uma olhada. Você descobriu isso recentemente. É, eu acho que saiu depois, pá. Que louco. É, animal. Daí eu vi que ele tava trampando em alguma outra coisa aqui muito louca, mas eu não lembro. Mas fica a dica que o cara manda benzaço. Too Mellow, então. Too Mellow. A gente muito posta bom. O link no Convés e etc. Muito bem. E no post. Muito bem. É, grande final do CBLOL. Vai rolar. Verdade. No Rio de Janeiro, dia 26. Uhum. Esta é outra dica. É, se você está no Rio de Janeiro, saiba que vai rolar a final do Regional Brasileiro de LoL. Que é uma que febre, foi. Hein? Porra, mano, foi emocionante o do que rolou nesse último fim de semana. Foi muito louco. É, os finalistas são a KaBuM e a CNB. É um pessoal. É, que estava disputando já há muitos anos, tanto um pessoal bem conhecido daí da cena de LoL. É, se você curte LoL, mesmo se você não curta, cola lá só pra ver o espetáculo que é, tá ligado? A Sim. festa que é a parada, porque é muito foda. É muito, muito, muito interessante. Altamente recomendável. E a gente não pode se esquecer, né, Daniel? Como sempre, eterna dica do Closet Watch. Que é, fiquem ligados que em novembro nós teremos ele, Robert Kelly. Voltando com sua hip-hopera maravilhosa. Exatamente, Trapped in the Closet. Com a quarta temporada. Sim, vai voltar com comeback. Vai voltar. Novos episódios com mais... Então estamos na vigília, esperando R&B, por mais R. Kelly. E mais o mesmo beat. Exato. E mais R. Kelly sacando seu 9mm em momentos inapropriados. Inapropriado, totalmente inapropriado. Completamente inapropriados. E cuidado, senão o Kelly vai entrar dentro do seu armário. Muito bem. Então estamos chegando ao nosso fim. Muito bem. Se fosse o programa do Jô. As pessoas iam ficar... Quer dizer que você Tristeza. Curte o jogo mais do que a gente. É, exatamente. Não. Olha só. Que absurdo. Cusão. E aí é que estamos terminando, mas antes de terminar, o Daniel... O que estamos ouvindo? O que a gente está ouvindo? Estamos ouvindo, que nem nosso amigo Van Depp acabou de falar, Snoop D.O. Double G com o clássico Diz and the Hustlers do classicíssimo CD Dog Style, o disco de estreia do Snoop Dogg, onde só tem os grooves. Grande Snoop. Aze, né? Sim. É, verdade. AR. Exato. Onde só tem os grooves mais bifudos já feitos por Dr. Dre para Snoop. Vale a pena ouvir. Esse é um CD também que eu posso recomendar. É, se vocês não ouviram... Nossa, esse CD é foda. Esse CD é animal. As vinhetinhas no começo, porque é doideira. Certamente. Se vocês não ouviram esse CD até hoje, vocês estão perdendo uma boa parte da vida de vocês. É verdade. Não é por nada, não. Eu acho que é isso, né? Muito bem. Bom. Muito bem. Ser fininho. Então acabamos. Se você quer mais Max Rebo na sua vida, vá para o site, que o site está lá. É fácil de acessar, maxrebo.com. É simples, é fácil de lembrar. E o Converse também da Max Rebo, que é onde você pode mandar as perguntas para o podcast, que a gente lê e responde aqui ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Mas enfim, que a gente responde. Vai ter Max Rebo Live um dia? Quem sabe. Pode mandar lá no Converse da Max Rebo, que é no facebook.com/grupos/Converse da Max Rebo, ou o jeito mais fácil de todos é simplesmente procurar no Facebook lá Converse da Max Rebo, que é a primeira coisa que você acha, é facinho de encontrar. E se você quiser também falar com a gente no Twitter, quando a gente fica falando um monte de bosta, é @maxrebo_. E o underline é muito importante. Suma importância o underline, senão você vai cair num outro Twitter. Vocês não vão receber mensagem. Você vai cair no Twitter de um cara muito gordo mostrando o caralho dele todo dia, cara. Todos os dias, então, não, é só pra deixar a galera. É só pra fazer a galera lembrar de mim. Exato. Eu falei, eu vou entrar, gente. Agora. Van Depp curte essas coisas. Ele curte essas coisas. E veja bem, não tem problema se você curte essas coisas. Não. Exato, exatamente. Esse é justamente. Pra quem curte essas coisas, vai ter uma mina mostrando vagina lá. Cara. Exato. Isso, exato. Vai ser horrível. Vai ter uma pessoa assexuada. Exato. Muito bem. Vai ter um cachorro mostrando o pau dele. E se você gostar de zoofilia? Se você gostar de zoofilia, vai ter um balão. Se você gostar de balonofilia. Uma pessoa morta. Vai ter alguém morto, tá ligado? Se a pessoa gostar de necrofilia, vai ter um bicho morto. Se a pessoa gostar de necrosofilia, vai ter... Meu, um palhaço, cara. Não sei. Não acessem @maxrebo. É só maxrebo _. Vai pro underline. Tudo pra falar que não se esqueça do underline. Nossa, nós somos doentes mentais. Muito bem, muito obrigado. A gente vai embora. Chega disso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Van Depp. Muito obrigado, Van Depp. Gostaria de deixar um recado antes da gente ir embora. Sim, não, vamos trabalhar aí, tô ansioso pra tocar o canal também, né? Fiquem atentos, ainda isso aí. Tamo um processo inicial aqui, organizando umas coisas. Isso aí. E vai ser, vambora, né? E vai que vai. Céu limite. Vai que bem é louco. O rumo sinistro. Falou! Nice. Gun by my side, because it represents me and the motherfucking East Side. So bow down to the bow wow, cause bow wow, yippee-yo, you can't see my flow. My shit is dope, original, now you know, and can't no hood fuck with Death Wrist up. This is for the jeans, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the jeans. This is for the jeans, and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the jeans.